tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Oi, brasileiros, eu tô aqui sem maquiagem, de roupa branca, pra dizer que eu tentei de tudo pra vir no Logado Cast. Eu tentei todos os voos, tentei na econômica, eu tentei de barco, eu tentei ir até, mas não deu, gente. Desculpa, não me desejem mal, por favor. Falso. Que ótimo. Também temos ela, Mandy Aguiar. Eu vim aqui dizer que eu errei feio, errei rude, errei pra caralho. E Ryan Murphy, não sabendo que era impossível, foi lá e fez o impossível, que foi cagar a série que poderia desbancar a nossa novela favorita, Beleza Fatal, da maior farofa do ano. Eu avisei, só digo isso. E por último, mas jamais menos importante, ele, Márcio Zanon. Gente, eu tô com medo de tirar nota baixa. Tá bom. Porque vai que minha mãe joga pela janela. Corta isso! Pedro amarelo! Meu Deus. Gente, eu tô usando uma frase da série, então eles têm que ser cancelados, não eu. Entendi, ficção, né? É porque antes de começar o podcast aparece, né? Esse programa contém cenas de violência, né? É. Antes de começar, né? Tem um disclaimer. Coisa da época, né? Posso usar outra frase com você, Márcio Zanon? Oi? Posso usar outra frase com você? Pode. Quem disse que a calcinha era pra você usar? Ah, eu pensei que você. Pensei que você ia dizer. Arruma uma calcinha pra gente fuder a noite toda. É o grelo. E aí, quando vê, ele é um homem de calcinha. Ai, gente, quem diria que iam chegar em 2025 os galãs, né, da nova geração, ser Christian e Daniel Cravinho. Usando calcinha, né? Usando calcinha. Que momento vive o Brasil, né, menino? Mas, começando aqui nosso bloco de notícias and amenities, né? Logo que a gente terminou de gravar o programa na semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira, Ryan Murphy resolveu aí revolucionar, né? E anunciou que vai ter mesmo 13ª temporada de American Horror Story. Olha, né? Que vai ser uma merda. Já vai ser uma lixo, cara. A partir desse princípio que vai ser o lixo. Que vai ser a temporada All Stars dele, né? Vai ser o American Horror Story All Stars, né? Porque tivemos aí... Nova chance dele, né? Exato, nova chance, porque tivemos a confirmação aí de Evan Peters, Sarah Paulson, né? Que já tava rolando as conversas deles fazerem parte do elenco, né? Vamos ter a Ariana Grande, que não veio pro Brasil, mas fez Scream Queens, né? Ela fez Scream Queens, né, menina? Saudosa Chanel. Ela foi a primeira que morreu? A primeira Chanel que morreu? Foi. Não, né? Ela durou um pouco, não? Não, ela morreu lá no notebook, no status update. Mas será que ela vai fazer a série mesmo? Ou vai perder o voo? Aí já não sei. Se tiver filmagem no Brasil, ela não faz. Se tiver filmagem no Brasil, ela vai falar, Deus me livre, fez pai de terceiro mundo. Violência. Como não tem como viajar pra cá, né, menino? É isso. Deixa eu atender uma ligação aqui rapidinho, gente. Claro, vamos. Alô? Vamos confabular aí. Quem vocês acham que ligou agora pro Sasser? Eu acho que foi a Ariana Grande. Eu acho. Avisando. Ou a Glória Groove também. Avisando. Que... Cantando popular em pagode. Popular em pagode, avisando que não vai ter foto. Só ela vai ter foto. Não vai ter copa, né? É isso, eu acho... Gente, mas eu fiquei impressionado que, assim, Sassi ainda vai falar o resto do elenco, mas você põe um elenco estelar e Bilu, né? A grande Bilu. Bilu, né? Voltei, né? Voltei com o elenco. Voltei. E aí? Então, Evan Peters, Sarah Paulson, Angela Bassett, né? Famosa. Angela Bassett did a thing. Kathy Bates, né? Essa nossa Matlock aí também vai estar. Tá. Ariana Grande, já falei, né? Grande hit aí. Emma Roberts também vai estar. Queremos. Né? Billy Lourdes. Ah, grande Bilu. Bilu. Ah, Bilu. Gabori. Ela é a Bilu. E também vai estar, tá, né? Ó, oh, preciosa. Leslie Grossman também. Não precisa. Tá. Também não precisa. E Jéssica Lange, que falou que nunca mais ia voltar a fazer a American Horror Story na vida dela. Eu falei com o Zanon que eu senti falta da Lily Rabe no elenco, porque pra você ter All Stars tem que ter a Lily Rabe, mas várias, entendeu? Senti falta de Thaisa Farmiga, né? É verdade, também faltou. Com a periquita, uma vacina, né? Uhum. Sim, eu senti falta de Cone Brito. Também? É, o pessoal tá especulando de que vai ser uma nova Cove, né? Cara, queria muito. Eu queria. Eu acho, assim, eu, na minha cabeça de doido, eu acho que a Armored é pior. Ele poderia fazer muito uma temporada que viesse vários personagens de todas as temporadas num outro universo megalomaníaco dele, com esses atores. Ia ser tudo. Ela já é advogada de divórcio, né? Uhum. Deus me livre. Ela podia ser a bruxa do Coven. Aí tem Jessicão, pode ser Dominique Nick Nick. Aí cada um é uma coisa. Nossa, sabe o que ele podia fazer, já que ele é da metalinguagem? Ele pegava uma história de algum grande fã de American Horror Story que achava alguém pra fazer um feitiço pra juntar os personagens favoritos dele num experimento. É uma boa. É. Olha aí. Me contrata, titia. Ah, por favor. Contrata o Léo, por favor. E assim, confirmou sua alguém mulher, pra escrever. Né? Confirmou sua mulher no elenco, né? Não tem o... Ah, tem o Evan Peters, né? Mas no geral, assim, só mulher no elenco, né? Não tem um homem. Ah, mas cadê Cheyenne, Matt Bomer? É, não tem Cheyenne, Matt Bomer é aquele homem gostoso, né? Ah, Matt Bomer é mulher. É. Aquele gostoso que entrou nas últimas temporadas. Ah, e o Lourinho? Não. Ah, o Nico? Isso, Nico. Ah, o Nico também. É o Nico. Mas tem o Lourinho que era o demônio de Apocalipse também. De Apocalipse, ah, isso aí, né? Não é gostoso mais não, amigo. Faz tempo. Nossa, vocês viram tudo isso de American Horror? É porque o Apocalipse foi Coven, né? Coven 2. É, eu vi todas as temporadas, exceto Hotel, que não consegui passar no segundo episódio. Eu vi todos. É o Hotel, acho que eu vi. Acho que eu vi Hotel. Dois episódios, ou três episódios. É a única temporada. Não vi o Apocalipse, Mindy? Não vi, não. Continuação de Coven. Pô, não vi. Olha. É a oficial. É continuação de Coven, você não sabia? Não, é não isso? Sabia nem da existência. É continuação de Coven mesmo. Vou correr atrás. Mas é bem ruim. Olha, ruim. É ruim. Mas não que Coven vai ser bom também, né? Ah, mas Coven era farofa. Coven era farofa, né? É. A POC, eles tentam ser um pouco mais conceito, né? É continuação de Coven em Mother House, né? Ah, é. É verdade. É, não, porque o demônio é o filho de Cone Brito, eu né? Vou te falar, isso. Eu vou te falar, eu sou a única pessoa que não reclama de Mother House. Eu também olha não. Aí. Olha, eu não tenho nada contra Mother House, não. Tô comparado com o que veio depois? Até porque tem American Horror Stories viados, American Horror Story Casa do Campo, né, que é a do 1974. Ah, é. TV Saúde. Tem a Delicada, né? Tem a da sereia. A do circo. A do circo foi muito ruim também. Tem a metade tem a... sereia, metade vampiro. Isso, metade ET. Amiga, metade ET. Homens grávidos. Depois que você vê as outras. Sério? A Freak Show eu não acho ruim, não, gente. Eu também não acho. Ela é esquisita, mas não é ruim, não. Comparado depois, o que acontece? É, porque depois, né? Streaming? Ah, tem no Prime Video. Olha. Tem na Disney Plus. Tem na Disney Plus? Ah, Disney Plus. Amiga, vê a POC. Eu achei que você tinha visto a POC. É, a única que eu e Zanon, a gente não recomenda de jeito nenhum é American Horror Story Viados, que muita gente ama, mas a gente não gosta. Delicada isso. Também eu não consigo. Não, eu Delicada é difícil, essa, pagar gente. Só, até só... culto é melhor. Você chegou a ver Roanoke, Mandy? Vi. Roanoke eu gosto. Você sabia que Roanoke... Metade. Depois, a sabia... segunda metade também. Quando descobre o que é, né, de verdade, né? É, pois é. Aí, você sabia que é a temporada que a Sarah Paulson acha pior? É a Roanoke? Roanoke. Sério? É. Mas a gente... segunda é melhor depois de Asilo. Ela fez a dos homens grávidos de ET e achou essa pior. Sim, né? Qual que é o número da temporada do Cove 2? É 10. Não, não é 10. Não é 10? É 8 ou 9? É 8? Eu acho que é 8. Eu te agradeço, não precisa especial. Eu vi, agora que eu lembrei. Da galera ricona que fica presa no bunker. Era aí chega a Cordélia. Tá. Nossa senhora, eu vi, meu Deus. Eu preferia desver. Que é aquela que negócio. As primeiras a gente lembra, né? Porque a primeira é Murder House, aí depois Asylum, depois Cova, depois Freak Show, Hotel, Boa Noite, Culto, Apocalipse. Culto é ruim também, né? Nossa senhora. Culto é ruim. E Vampita de Cabelo Azul em Céu, eu amo. Se masturba no banheiro da academia da Smart Fit. Eu acabei de lembrar que eu tentei Culto também. Culto. Ah, você viu tudo. É, não, eu acho que teve algumas que eu tentei, assim, vi um episódio, dois episódios. Aí continua aí, Sas, qual que é, que eu não lembro. Aí Culto, aí Apocalipse é 8, aí a 9 é 1984. Essa eu tentei também. Ruim também. A 10 é horrorosa. Eu amo essa temporada, eu acho uma merda. A 10 é quando a gente pensa assim, meu Deus, ficou ruim, que é a metade de Vampiro Sereia e metade ET. Meu Deus, essa não viu nada. É, então, mas eu acho que não é aquele que tem duas. A primeira parte é boa e depois fica ruim, não é? E a segunda é horrível, que é a do ZT. A dos aí vampiros. Depois é a temporada 11, é Viados, né? Péssima também. Que eu achei que tinha sido ruim, e aí eles foram capazes de cometer Delicate, né? Que foi a 12. Que o Delicate não tem sentido nenhum de existir. Nenhum! É igual essa série das advogadas. Não tem sentido nenhum. Né? Meu Deus, tem episódios de 30 minutos essa última. Realmente não tinha mais o que fazer, né? Porque foi no meio da pandemia, não foi? Essa aí? Foi. Gravaram aí todo. Foi. Mas é isso, Sarah Paulson não gosta de Roanoke. Mandou avisar. É que ela tem mau gosto, a gente já sabe, né? Então... Tadinha! Eu amo. Tá pobre. E ela vai vir pro Brasil, né? Fernanda Torres e vai. Vai. Vai ficar na casa da Fernanda Torres? Não. Ai, é que ela falou, Fernanda Torres, esconda sua mãe, né? Porque ela curte. Mas o pessoal tá dando mole, porque a Fera Paulson ficou pirada na Fernanda Torres na temporada de premiação. Sim, exato. E a Fernanda Torres também não é novinha lá, não, né? É. Então, não, mas a faixa etária que a Sarah Paulson gosta é a Fernanda Montenegro. Ela mas gosta eu achei engraçado Zylon, né? Que aqui no Brasil as gatinhas vão vir, né? Vai vir Miss Nash. Vem Nissi Nash, vem Kim, vem Sarah Paulson e Naomi, né? Vem pro Brasil. Voou, né? Só que as pessoas não vão, os veículos não vão entrevistar as quatro gatinhas, não. Cada veículo vai entrevistar duas. Aí, no caso, o veículo da minha empresa ficou com a Nissi Nash e com a Kim. Ah, muito bom também. Ah, bom também. Queria que fosse a Sarah Paulson, queria. Preferia Kim e Sarah Paulson, né? Mas tudo bem. É, pois é. Eu preferia que fosse Nissi Nash e Sarah Paulson. É. Beijos. Ah, você tá igual a Sarah Paulson falando que não é a Kardashian dela favorita, não é a Kim. A minha também preferia não. Preferia Nissi Nash e Togepique. Ah, é? Tem Glenn, né? Tem Glenn. Mas Glenn tá muito velho pra ficar pegando avião assim, pra... Toda hora. Ah, amigo, pelo amor de Deus. Mais velha que George Washington, né, menino? Imagina se Glenn vem e Ariana não. Olha. Não é difícil, né? Nessa hora, a Ariana já tá ligando pra Glenn, falando, pelo amor de Deus, me faz passar essa vergonha, não. Vai, não. Não vai ficar por aí. O que mais a gente tem aqui? Menino, Ninguém Quer, né? Foi renovado aí para a terceira temporada. Porque Deus é bom. Tá confirmado. Alguém quis, né? Eu que pedi, eu financio esta merda. Eu quis muito. E algumas vocês viram um vídeo? Sim. Não. Da Kristen Bell contando pro elenco inteiro? Não. Exato, maravilhoso. Ela faz uma videocall e fala, gente, vamos fazer season 3 todo mundo do Rua. E no final ela chega pra criadora, né? A pobre da Erin Foss. Aí fala assim, menina, vamos ter season 3. Você ficou sabendo, ela fiquei, eu que te contei, né? Ela foi a ela. Inclusive, eu vou ligar pro elenco agora, que eu acho que eu que deveria contar essa notícia. Aí, Kristen fica assim. Aí ela perguntou: você contou? A ela, claro que não. Vocês sabem que a Erin Foster foi escanteada da própria série, né? Quê? É porque ela é a série é baseada na vida dela, né? Essa história de conhecer o Rabin, se converter, não sei o quê. Porque a Erin Foster, Sass, ela é irmã daquela. A irmã da Naomi de 90210. que era a metida, ela é a irmã mais velha da Erin Foster. E as duas são Kardashians genéricas, né? Ah, elas adoro, são da né? família Kardashian por muitos e muitos graus, não tem um sobrenome e tal. E elas fizeram um reality show juntas, que é aquele Barely Famous. Barely Famous. Uhum. E aí fizeram... Aí a Erin Foster foi fazer o podcast com a irmã, então é a mesma história da Joanne. Ela criou a série, fez tudo. Chegou no fim da primeira temporada, a Netflix falou assim, gostamos muito, vamos te deixar na sala de roteiro da segunda temporada, mas você não é mais showrunner. Eita. Tururu. Eu achei que ela era showrunner até agora. Eu que gostei de estar aqui, né? Eu que adorei estar aqui. Ela, se eu não me engano, ela escreveu o primeiro e o último episódios e ela tava na sala de roteiro, mas ela não é mais, não manda mais. Por isso que ficou ruim. Olha aí. Por isso que repetiu a primeira temporada na segunda, né? Parem, seu sim. É muito criativo. Ah, eu amo. Menino, semana passada, algumas semanas atrás, a gente falou aí que Ransom Canyon ia perder, né? O cunhado e Josh Duhamel, né? E o sobrinho gostoso, né? Eles iam sair do elenco. E aí eles vão trazer um novo personagem para a série, né? Que vai ser interpretado pelo Steve Howe, que atualmente tá em High Potential, pra ser o irmão de Josh Duhamel. E vai ser o novo vilão da temporada, né? Só vamos torcer pra que ele não se apaixone por Micah Kelly também, né? Que aí acho que vai ficar um pouco chato. Amigo, todo mundo se apaixona por Micah Kelly. Uhum. Não gostosa dessa. É, né? A nossa Leighton é um Mister genérica, né? E Steve Howe, pelo menos, é mais bonito que... Ah, não, ele é feio. Eu tava se confundindo com outro Steve. Ô, oh, gente. E ele tava com bigode, né? Ele tava com bigode. E aí, ele tirou o picote pra poder fazer Ransom Canyon. Porra, mais um shape ele... aqui, viu? Parabéns. Ele não, ele tá saboroso. Ele tá bem encorpado pra idade dele, né? Uhum. A idade dele, 48 anos, que é o que a gente tá. Quê? Caramba, claro que não, respeita a gente. Eu, pelo amor de Deus, respeita nós. Eu, sai fora. Menino, as pessoas ficam bravas, né? Até num comentário dessa semana tem dizendo assim, ai, notícias da amenidade sem, não teve uma hora de duração e tal. Mas, gente, pra ter notícia de amenidade de uma hora de duração, as coisas têm que acontecer, né? E, infelizmente, as coisas não estão acontecendo. Então, vamos repercutir aí o último fato dessa semana, né? O grande momento de turbulência no Brasil. Porra. Turbulência teria se tivesse pego o avião, né? Verdade. Ausência de turbulência. Ausência de turbulência, né? Ausência de turbulência. Porque no último dia 4, né, terça-feira, no caso, a gente tá gravando na quarta-feira dessa semana, então ontem, ia ter a primeira parada, teve, né, a primeira parada da tour de Wicked Parte 2 e pontapé aqui em São Paulo, né, confirmado aí a presença de Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e John M. Chu. Então, criou-se toda uma expectativa. E também teve uma confusão na questão de que, a princípio, o evento seria só para convidados. Aí depois a casa de show começou a vender os ingressos por preços caríssimos. Então foi uma confusão, né? Ah, teve venda de ingressos. Eu achei que era só os convidados que estavam lá. É, a princípio seria, mas aí de repente eles abriram a venda de ingressos, que era tipo R$400. Porque queria ganhar uma grana, né? Exato. E aí, menina, tudo muito feliz, tudo muito certo, tudo muito bacana. Até que eu acordo na terça-feira de manhã, ali por volta das 6 da manhã, e vejo a postagem de Ariana Grande assim, I'm the Brasil, I'm devastated, né? Brasil, I'm devastated, e mandando um caô, né, de marca baioca, que ela falou assim, então, gente, eu ia pegar meu avião, mas aí falaram que eu tinha que sair do meu avião por causa do negócio de segurança, né? E aí eu não vou conseguir estar indo. Não vou estar conseguindo ir. Assim, minha equipe tentou de tudo que vocês podem imaginar. Mas não vai estar acontecendo. Não vou conseguir estar com vocês aí. Me desculpa. Amo vocês, Brasil. Tá? Uhum. Um beijo na alma. Não, primeiro aí? Ela deu a entender que o avião que ela ia pegar era commercial, né? Uhum. Exato. E aí não teve os detetives brasileiros, né? Do Prédio Azul, que é o Brasil. Já descobriram que não teve nenhum voo comercial cancelado. Não, mas menino, teve, tem um apareceu, nome. Apareceu um cara falando que estava no voo com ela, inclusive. Do lado da Ariana. É, ela foi, eles foram retirados do voo. Mas que depois o voo saiu. Se, né? alguém pago por ela pra falar que tava lá no voo, não é mesmo, né? Gente, olha só, muito trabalho, né? Vamos combinar? Vocês não acham também que assim, nossa, era só ela pegar um voo e vir pro Brasil, tipo... Exato. Qual é o sacrifício de você fazer isso, né? É, e aí, menino, ela soltou essa nota e aí ela tomou um apavoro violentíssimo, porque como o nosso amigo Darlan disse, né, ela veio se meter com a maior facção criminosa da internet, que são os brasileiros, né? Eu depois amo. Do Twitter, são os brasileiros a maior facção criminosa. Exato. Né? E aí depois dos brasileiros, como um todo, tem os Anitters. Né, que são essas facções criminosas que existem. A bicha tomou um apavoro violento, e aí os gringos vieram defender ela, tomaram um apavoro também dos brasileiros, que quem manda na internet somos nós. Oh, né? Tá a maluco. Internet é nossa. E aí, menino, a gata achou de bom tom publicar uma segunda nota, dizendo assim, gente, não me desejem o mal. Ah, isso aí já passou muito tempo. Esse voo já passou muito tempo. Já tá não todo mundo botando seu nome na boca mal. Do sapo, viado. Entendeu? Ela falou assim, Deus sabe o quanto eu tentei, né? Como diria Linkin Park, I try so hard. And get so far. Mas não consegui. Então, não deseja mal pra mim, pra minha equipe. Prestigiem meus amigos que foram aí para o evento. Ela falou, prestigiem sim, Johnny John, né? Uhum. É Johnny John. E fica em segurança, né? Como se fosse ter tiroteio pra não estar no evento. Fica em segurança. Ela achando que tava subindo a Rocinha naquele momento. E aí a gata tomou outro apavoro. Tomou mais um apavoro. E aí ela bem bundou na zona. O que, que ela fez? Apagou. Não, depois ela postou, ela postou que tentou... Ela postou da Universal. Ela postou da Universal Pictures Brasil. Não, mas aí depois ela falou que tentou até pegar o voo do John. Mas foi, o voo aí tava cheio. Aí ela mandou o vídeo. Ah, né? Cabelinho pra trás, blusa branca, sem maquiagem. Falando pra ela contar a história triste dela. Né? Pra contar a história triste dela. Não, e ela meteu que tentou pegar o voo do John, mas tava cheio. Linda, se você oferecesse 50 milzinho ali na mão, pro carinha ali, não precisa de 10 conto. Amiga, ela mandou um caô que não faz sentido na cronológica. Ela falou assim: estava filmando até 31. Tava filmando até dia 31. Dia 1 e 2, né? Tava ajeitando as coisas da vida. O evento era dia 4, menina. Podia ter vindo tranquilo, assim. Uhum. Né? Mas quis deixar pra chegar aqui no Brasil na hora de entrar no evento e ir embora pra casa? Não, e assim, Sassi, qualquer... Eu tava falando com a Mindy lá no grupo. Qualquer executivozinho que chegar, tô querendo pegar um voo agora, porque eu tô muito cansado. A companhia vai lá e fala, ô, seus pobres, vocês aceitam 50 dólares aí pra ceder um lugar pro executivo rico aqui? E no próximo, daqui a não sei quantas horas? Um monte de gente vai no balcão querer os dólares. Mas você acha que a Ariana Grande ia querer ir na classe animal? Não, mas amiga, ela achava um executivo. Porque assim, classe executiva normalmente não vai lotada também. Eles até oferecem aquele leilão que as pessoas podem, né, passar da pobre pra executiva. Pegava alguém que pagou esse leilão e oferecia aí o dobro do leilão que ela pagou e dizia, vai na pobre ou vai depois. A Cintia Érico veio de Latam. É. Mas foi executiva? Sim. Aham. Uhum. Pois é, não dava pra ela vir no colo da Cintia? Não dava pra vir no colo, dá. De verdade, eu acho que se desse pra ela vir, ela tinha vindo. Eu acho que não tem nenhum motivo aparente, pra ela simplesmente no último segundo falar, ah, eu não vou não. Mas você acha que ela realmente tentou de tudo? Não. De tudo não, eu acho que ela tentou o que ela falou na Premiere, que ela falou no vídeo do jatinho. Dela, né? Do jatinho e tal, e as leis brasileiras e etc, isso aí Brasil, eu acho que foi que ela tentou. A amiga descia na Argentina e pegava um voo. Não. Aí também. Aí você avacalhou, né? Aí avacalhou demais. Não, mas eu acho assim, que é tanto ela deu Brasil. A merda. Eu acho que deu a merda, ela tentou. Pegou o telefone, aí dá pra ir. Ih, pode ser que não. Ah, então tá bom, um beijo. Ah, então vou curtir aqui umas fériasinhas. É, não tentou, gente. Eu acho que podia ter metido um atestado, em vez de vir com esse papinho desse avião que tentou de tudo. Ai, gente, tive uma indisposição assim. Pronto. Ah, meu quadril, olha aí. Igual água, me cagando inteira. Não tem nada. Eu acho que ela não fez um esforço gigantesco pra tentar vir. Mas também não acho que ela não queria vir, porque ela não queria vir, entendeu? Ela inventou esse monte de coisa, pagou gente. Amiga, ela odeia o Brasil, ela vai fazer uma World Tour e não botou a América do Sul. Ah, mas ela se fudeu. Porque ela falou, vou compensar vocês. E agora vai passar o resto da carreira dela, o povo cobrando dela vir aqui. A Gaga demorou 8 anos pra poder compensar o Devastated, né? Mas aí ela fez um show em Copacabana pra 45 milhões de pessoas. E foi obrigada a pagar pizza pros vagabundos tudo. Haja pizza, Ana, né? É. Aí ela pagou tudo. A Ariana vai pagar pizza pra alguém? Olha, acho que não. Se fosse pra homem casado, ela tava aqui 2 tempos. Garo! Eu amo. Mas também pra vir não tirar foto com Mira Ruiz e Fabi Bang, fica no seu filho. Essa foi a outra polêmica, né? Eu achei isso pior do que a Ariana, achei que você passou muito mais. Ah, eu também acho, viu? Sim, na moral, porque as duas são as precursoras de Wicked no Brasil, né? Exato, uma falta de respeito que essas duas estão com escoliose de tanto carregar essa peça nas costas. E nem uma foto com o elenco do filme, que elas estão dublando, elas conseguiram. Porque depois ainda apareceu aquele textão lá falando que o restante da galera do musical não conseguiu nem entrar pelo lado VIP do negócio, tava ali na é, no mas porralinho. O dublador do Fieiro e do Bock tiraram foto com o John Mitchell, né? Pelo menos. É, mas foi o John Mitchell que disse que deu uma alfinetada nelas, na Fabi, né, na Maíra. Ah, é? Alfinetada? É. Então, eu não acompanhei a fundo, mas eu vi um... Aí pode ser fake, né? Mas um negócio que tem um vídeo da Fabi que ela tá falando. E que aí o menino John passa e fala pra alguém que é pra não deixar elas encostarem neles. Então, mas eu acho que eram seguranças. Eram seguranças que estavam implicando. E aí que ela fala assim, não pode nem respirar o mesmo ar, então. É, que não deixaram nem elas no tapete amarelo, essas coisas também, né? Então, eu acho bastante desumilde, porque é isso que vocês falaram. Eu acho que muito da fanbase que o Wicked construiu no Brasil é por elas. A gente concordando delas estarem em todas as montagens ou não, elas estão em todas e as pessoas amam muito as duas. Foram ver outras peças avulsas, porque a Fabi Bang tava, porque a Maíra tava. Então, eu tô falando Maíra de propósito, gente. Mira. Porque vai que o público que tá vindo a primeira vez acha que eu tô errando, né? Vai que o fandom, né? De, é. De Mirabita ouvindo, né? Eu acho que assim, o mínimo era comprometer aí, pegar o John, Cynthia e Johnny, e fazerem 3 stories cada divulgando o curso de teatro da Mira Ruiz. Não é da Mira, é da coisa, da Fabi, não é? A Mira tem. Mira Iniciação ao teatro. Os que eu vejo direto é da Mira. Acho absurdo que Johnny nem apareceu aqui em São Bernardo. É. Mas aí você vê, né, gente? Fabi é uma pessoa que a gente tem que, né, tem que defender e tem que não defender quando dá. E antes de rolar esse plot da foto, rolou o plot que ela fez um textão dizendo, gente, não fiquem dizendo que sou melhor que a Ariana Grande, porque... Apesar de eu ser, né? É, só porque eu faço a Glinda, que isso, que aquilo, vamos ter respeito. E minha gatinha, pelo amor de Deus, né? Você me jura que você tá lendo o povo dizendo que você é melhor que a Ariana Grande, achando ruim. Não, eu amo que ela fez a postagem. Gente, não vamos falar da Ariana Grande, não sei o quê, vamos divertir um momento. Com uma foto dela, que, assim, não sei pra quê, né? Faz um stories, né, mais bonita. E aí ela mete essa... Ai, gente, eu não aguento. É, então assim... É, se passou também. Acho que ela quis forçar uma amizade aí. Quis forçar. E aí no final ela se fudeu também, né? Pois é. E no final ela fala, ai, a noite é horrível, não sei o quê, mas tô aqui, né? Tô viva e bela. Vai defender a produção, não deixar nem se tirar uma foto. Sabe o que eu não entendi? Eu não sei se foi a Universal ou a página brasileira do Wicked, oficial do Wicked, falou assim, o que vocês acham que a Cintia e a Ariana tem que fazer quando chegar no Brasil, não sei o quê. A gata chegou, veio, e foi no evento e foi embora. Então eu ia fazer o quê aqui? Era isso. É por isso que assim, eu não vejo um grande complicador da Ariana vir fazer isso também. Tipo, acho que se tivesse dado tudo certo... Ela ia vir de boa, ia ser simpática, como ela sempre é, enfim. Agora, aí a gente teve duas pessoas que se passaram aí, né? Fabi Bang querendo já se auto-enaltecer sem ninguém ter falado um A, né? E ela já, ai, porque, gente, por favor, não nos compare. Gata, ninguém tá comparando, só você. E eu tô vendo aqui, tô vendo aqui que hoje a Mira Ruiz fez várias postagens falando sobre, fez vídeos. E aí tá aqui assim, ó, vou fazer um resumex aqui dizendo. Mira iniciou seu desabafo agradecendo o apoio do público. Passando para agradecer o carinho de todo mundo, todas as mensagens. Queria agradecer muito, muito, muito, muito, muito carinho. Assim, o Wicked sempre surpreende pela força que tem. Então, apesar de saber, eu ainda fico muito surpresa. É muito especial receber todo esse chuado de amor e carinho. Deixei muito claro, desde sempre, para a produção do evento, que eu não mentiria para os fãs. Que eu falaria sempre a verdade. Infelizmente, não tenho uma resposta para dar para vocês sobre o porquê as coisas aconteceram da forma que aconteceram. O que eu sei é que a gente não pôde estar sequer perto do mesmo ambiente dos atores internacionais. Recebi muitas mensagens de colegas, porque quando a gente vê outro artista passar por algo assim, há uma sensação de desesperança sobre a valorização dos artistas brasileiros. Nossa, a gente ia se emocionar agora. Gente, mas olha, eu achei que ele fosse ser possuído pelo demônio, né? Tipo, Temer. É sempre ruim ver alguém passar por um constrangimento desses. Não vou mentir, estou chateada. É isso. Mas ao mesmo tempo, o Wicked é incrível e o carinho que a gente está recebendo é maravilhoso. Então, mesmo chateada, estou com o coração cheio. Na verdade, que eu tô chateada, eu tô 20 mil vezes mais grata por ver o poder, a força que a galera tem. E tô em choque com isso. E eu e a Fabi não falamos nada. Não falei um A. A galera entendeu, foi vendo, foi sabendo. Isso porque vocês não sabem a metade. Eita. Muito obrigada. Gente, é isso. Fui pra casa chorando, mas agora já estou feliz. Ela já dublou mesmo, não tem rabo preso mais com eles, tem que falar mesmo. Né? É porque o que eu acho foda é que, assim, não é nem só questão de desumildade de produção internacional, o que for. É que, assim, vocês perderam uma chance de marketing muito foda. De botar as dubladoras, as atrizes que estão fazendo agora, nesse momento, o Wicked no Brasil, junto, fazer algo que, gente, que fosse... E uma que a montagem do Brasil é reconhecida mundialmente como uma das melhores que tem, né? Pô, vocês já não tinham a Glinda aqui, vocês pegavam a Fabi lá, cara, e botavam o povo falar que era melhor que a Ariana, o quê? E eu duvido que nas outras premieres não vão estar as atrizes que fazem o Wicked no país XYZ. É, não, o pessoal pegou as fotos da... O pessoal pegou as fotos do ano passado, né, falando que ano passado... quando elas foram, puderam tirar foto com as dubladoras. Inclusive, a Dana tirou foto lá no México, né? Com elas e tal. Mas foi uma situação meio estranha, né? Até porque todo esse evento, aparentemente, estava debaixo da asa da Globo. E aí, o pessoal também botou a culpa na Globo, né? Porque botaram Larissa Manoela e Jennifer Nascimento, que não tem nada a ver com o Wicked lá, para poder apresentar. Então, tem isso também, né? Pra pensar, porque assim, Larissa Manoela. Aí tem Glória Groove cantando popular em pagode, pra quê? Não, mas porque a Glória Groove entrevistou pelo menos... elas ano passado, né? E a Glória fez um musical também no lugar da Karen uma semana depois. É, não, e a Glória gosta de Wicked, né? É, pois é. Precisa popular em pagode? É esse meu nome. Amiga, a Mangueira tocou For Goodies em samba? Ah, não, mas aí eu até entendo, mas a versão pagode me ofende muito, eu acho. Antipagodeira, né? Sim. Mas foi uma confusão, gente. Foi uma confusão, zona. E eu entendo. Muita gente falou assim, ai, mas porra, a Fabi também tá chorando pra caralho no Instagram. Gente, eu acho que elas foram humilhadas. Eu acho que a sensação de humilhação, e se fosse eu, tava chorando até agora. Tava até agora postando ódio com ódio. Concordo. Ela chorou pouco. Eu acho que ela chorou ódio, pouco. Tudo nela me dá ódio, mais, né? Exatamente. Fim de caralho. Porque elas foram humilhadas, gente. Olha, sinceramente. Elas foram humilhadas. Só não vou dizer que eu vou boicotar o filme, porque eu não vou, né? Não. Zanão, inclusive, comprou pra pré-estreia. É mesmo, dia 19 eu tô lá, ó. Eu já comprei pro dia 23. Não, e é isso. É claro que o filme vai ser um super hit de qualquer forma. A gente tá na expectativa, vai ser bom. Mas assim, pra que eles estão se queimando com as bobagens, sabe? Tipo, ai, vamos evitar duas dubladoras aqui só porque a gente pode, ai, manter nossos... E o Jonathan Bailey tava tirando foto com um monte de pobre na plateia. É isso. Uhum. Tipo, eu não entendi. Amigo, nem que botasse as gatinhas no, ali na fileira onde tava os repórteres fazendo essa entrevista. Uhum. Entendeu? Cati chegou mais perto do elenco do que Mira e Fabi Bank, né? Olha, sinceramente, eu não porque entendi. Porque Cati entrevistou eles, né? É verdade. Amiga, eram duas pessoas só. Não era nada mais que isso. Não, pra mim não fez sentido nenhum. É, eu tô esperando um pronunciamento. E não era nem uma Kelly, né, menina? Não era nem uma Kelly. São as dubladoras do caralho da peça aí, do filme aqui. É, era só colocar, era só subir essas duas no palco e colocá-las pra encontrar no palco. Não precisa nem ser antes. É só no palco. Pra povo ver, o povo ia surtar. Sim. Eu entendo não botar todos os dançarinos da peça pra tirar foto. Beleza. Né? É. As duas principais, cara, tipo, não tem explicação. Eu tô esperando esse pronunciamento aí oficial pra tentar entender o porquê dessa proteção toda em cima dos caras, até, pô, de atrizes famosas. Tipo, faz um... É que brasileiro, acho que a Liana pediu, né? Falar, eles vão nessa selva aí, né? É. Na verdade, o que aconteceu? Quando a Ariana começou a ser atacada pelos vários fãs de Fabi Bangtan, que ela era melhor... Ela deu uma ordem, falou: não deixa essa mulher chegar perto dos meus amigos. É, não, a desculpa foi que Fabi não fala inglês, né? Mas por e daí, isso. Gente? Aí como disseram, ué, mas Janina Mara Nascimento também não fala inglês, e aí? Né? Aí falaram isso, mandaram isso. Foram muitos caôs que surgiram. Não precisava bater papo com ninguém. E nenhum justificável, né? Gente, nenhum faz sentido. Eu tô vendo aqui agora que a Globoplay botou ontem, sim. Botou o vídeo delas duas cantando Ódio. Uhum. E botou assim na legenda. Na minha cabeça, eu canto igual a Mira Ruiz e a Fabi Bang, as atrizes de Wicked no Brasil. Aí tem no Google. Cara, já tá com 1.1k de comentário. Só a gente escuta. Eu amo. Ai, meu Deus do céu, sério. Eu amo muito. Eu amo muito. Ai, gente, o brasileiro também, quando faz um negócio direito, a gente tem que aplaudir, né? É, se a gente se esforçasse para coisa útil, a gente estaria tão melhor. O salário mínimo já tava 10 mil. Uhum. É isso. Mas, falando de coisa boa, Cynthia Erivo foi aclamada, né? Aclamada. Ela belíssima, tão pitica, né, gente? Não, nossa, o post que ela fez. O post que ela fez com o funk. Eu amei muito. Um funk proibidão ainda por cima. Foi São Paulo da Anitta. Bota na cara, bota na boca, bota onde quiser. Não é. Jonathan Bailey também foi um querido também. Eu vi já algumas várias entrevistas, né, que ele deu aí coisa. Nosso primeiro Glória homem mais sexy do ano, que faz sentido, né? Nossa, em muitos anos, né? Glória Groove fez um story, né, falando Ari, te amamos, né, e botou pra galera gritar, né, Ari, né. Ari. Eu amo. É, mas aí continua, né, a turnê de Wicked aí por outros países, né. Vai ter ali agora, né. Que te faça, que te traga boas coisas, essa tour aí. E que seja melhor do que essa aqui. Eu amei o... E a Ariana vai em todos os próximos? Vai, lógico. Lógico que vai. E acabei de ver um vídeo aqui de Anitta cumprimentando o Príncipe William, Kylie Minogue e Shawn Mendes. Amamos. Estão se pegando? Não, é porque eles estão aqui no Rio, né, pro prêmio do Príncipe William, né? Diferente de certas pessoas. O Príncipe William tá aqui? Tá. Tá empaquetado. Tá aqui. Fazendo o quê, gente? Veio apresentar o prêmio dele do negócio da Terra. Não tava nem sabendo que ia ter esse da Terra. Amiga, ele vai no Luciano Huck no domingo. Porra! Alguém avisa pra ele arrumar uma desculpa. A Mariana Grande ligar pra ele e dar uma desculpa. Porra, nessas horas que tem que arrumar uma desculpa que o avião não tá vindo. Eu amei que o pessoal comparando, né? Porque a Ariana Grande não veio pro Brasil, arrumou um monte de caô. E o Shawn Mendes, né? De BBT. Recebendo as fãs, andando descalça na praia. Linda, né? Linda. Mas você viu que ele refez as fotos que a mãe dele fez aqui no Rio? Sim! Não, mas não era o Príncipe William que tava linda, linda, não. Era o Shawn Mendes mesmo. Não, ele não tá lindo nunca. O Príncipe William não tem como ser linda. Não, ele apodreceu, né, tadinho. Poxa, ele foi bonito, muito, muito, muito jovem. Mas... O irmão dele veio e roubou, né, a parte bonita. É, da... porque ele foi um jovem feio, e aí depois eles trocaram. Agora ele tá um adulto bonito, irmão, um coroa feio. Igual o pai dele também. É isso. Mas aí tá rolando lá nesse momento lá o prêmio lá, né, com a participação de Gilberto Gil, Anira, Seu Jorge, Shawn Mendes e Kylie Minogue. Você falou Gilberto Gil, eu confundi com Raul Gil. Meu Deus! Caraca, não tem como confundir. É a família Gil, vamos, né, aplaudir, Gil, né? Família Gil, Gilberto maravilhoso. Gil. Imagina o Raul Gil nesse evento, tanto que não ia ficar deslocado, né? Vamos aplaudir! Agora eu fico pensando, né? Acho que quem montou o line-up foi o Roberto Medina, né? Porque girou a roleta do aleatório, né? Porque é Seu Jorge, Anitta, Gilberto Gil, Kylie Minogue e Shawn Mendes. É. Sentido nenhum. Poderia ser um dia de line-up do Rock in Rio, né? Ah, eu queria muito. Putz, isso aí. Evlavine e Djavan, né? É. Queria que o Gil perguntasse pro Príncipe William, né? Se ele tirava o chapéu pro irmão, né? Aí sim, poderia fazer até no Luciano Huck, que eu veria. O Charles tirou não só o chapéu, como tirou os títulos do irmão, né? Olha. Eu, mano. Mas vamos seguir então, amiguxa. Não, peraí, calma, que vem sempre a minha menção honrosa a Dancing with the Stars. Né? Ah, tá. Quem é de Richard eliminou essa semana? Exato. Eliminou a nossa amiguinha ginasta. A amiga da Simone Biles? Isso aí, pô. E ela tava vindo, né, bem. Pô, ela não lembro o nome dela, não. Deixa eu ver aqui. Eu achei que tinha sido... Giles. 3 é demais, tinha sido eliminada. É, 3 é demais? Quem é 3 é demais? Não tá aquela menina, não tá? A coisinha do 3 é demais? Não, não, mulher, para de ser doida. Não. Deixa eu ver do aqui. Do Full House, a coisa... Ela não tá nessa temporada? Eu achei que ela tava. Não. Para de ser maluca. Gente, eu tô drogada. Dance with the Stars Scores. Vou pegar aqui no olho. Eu já tô aqui, amiga. Se você quiser, eu já lanço aqui pra você. Que nessa semana, Dylan Efron fez 36 de 40. Olha aí. Alix Early fez 39 de 40. Quem? Não sei quem é Alix Early. Andy Richter fez 30 de 40. Ai. Foi o que menos fez. Meu Deus. Viu? Sempre! Toda semana! E continua. O Whitney Levitt fez 39 de 40 também. Ela vai ganhar. Danielle Fischer fez 34 de 40. Elaine Hendricks fez 37 de 40. Viada, Jordan Shires fez 38 de 40. Foi eliminado. Olha aí. Né? Olha aí. E o Robert Ewen fez 38 de 40, né? Ah, gente, sério. Eu vou continuar chorando isso aqui mais do que Fabi Bang nos stories, porque foi humilhada. Porque eu não tô aceitando, e eu vou falar um negócio pra vocês. Se a Whitney perder pra esse velho, eu vou parar lá nos Estados Unidos, pelada na frente da televisão, pra fazer protesto. Faz. Ó, eu tô vendo aqui que no combinado, né, a Whitney tá em primeiro lugar. E na liderança da temporada, a Whitney também tá em primeiro lugar, com 8 pontos de diferença pro segundo lugar. E o Andy, ele tá só 70 pontos atrás da Whitney. Olha isso. Cara, é muito... Não sai esse velho, né? Não sai. Semana que vem eu volto aqui pra falar. Cara, deve ter mais um espaço. Deve ficar em dezembro, se eu não me engano. Tá demorando muito, né? Tá, parece que já tem uma eternidade, né? Mas eu acho que faltam uns 4, no máximo. Uns 5 no máximo. 4, 5. É, porque tem 7 duplas agora, né? É, aí depois. Aí vai a final, deve ser 3 no final. É, acaba com certeza no começo de dezembro. Uhum. Ali. Vamos ver aí quem vai ser o bucetudo que vai tirar esse velho. Porque tá difícil. Exato. A galera tá empolgada com ele. Em polvo rosa. Empolgante, né? Menina, essa semana eu vi um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu vi o pessoal comentando lá no meu trabalho e eu fiquei. Eu fiquei com vontade de assistir pra ver qual é, que era tudo isso que as pessoas falavam. Eu nunca tinha visto o aeroporto área restrita. Ah, eu amo. Eu nunca tinha visto. E aí, essa semana, estreou a 7ª temporada, e aí eu fui ver os episódios, né? Porque falaram de um plot lá de Ozempic. Aí eu fui assistir, E assim, eu não achei o programa dos mais interessantes assim, não. Achei meio chato. Mas esse plot do Ozempic particularmente me pegou um pouco, né? Porque veio uma mona grávida, não, magra. E aí ela tá vindo de... Acho que tá vindo de algum lugar do Oriente Médio. E aí passa no raio-x a bolsa dela, eles veem alguma coisa estranha. Aí eles falam assim, vem cá, meu anjo. Aí ela vai lá, aí começa a abrir a bolsa dela e começa a tirar. Uma caneta, duas canetas, três canetas, quatro canetas. No final, eles tiram 24 canetas da bolsa dela. Eita! E na bolsa, assim, sem nenhum parada pra conservar? Aham! Exato. Entendi. Aí ela fala assim, menino, isso é tudo pra uso pessoal. Eu sou diabética. Vai passar esse... quantos anos aqui, amiga? Esse não é o episódio que a moça da Receita Federal lá é uma loira do cabelo enrolado? É. Ela fala, essa moça faz fit dance comigo. Amor! Que maneiro! Ela faz, eu fiquei sabendo depois que as minhas colocaram no stories. Lá, que era ela. Aí ela fala, mas então, menina, ela, não, mas é tudo pra uso pessoal. Aí o cara pergunta assim, e quanto tempo você vai ficar no Brasil? Aí ela, eu vou ficar 4 dias. Uma canetada. Você não mora no Brasil? Você não mora no Brasil? Ela, não, eu moro em Dubai. E aí ele fala assim, olha, o cara da polícia, da Receita Federal, fala assim, então, ainda que você fosse de uso pessoal, essas canetas aqui dão pra um mês. Então aqui você tem 2 anos de caneta. Aí ela, não, mas eu trouxe também pra mulher do meu médico. Aí ele pergunta assim, e quanto tu vai cobrar ela pra essas canetas? Ela, não vou cobrar nada, é um favor. Aí eles chamam a mulher da... Ai, meu Deus, de outro órgão, eles não, fora da Receita Federal. É a da Anvisa, chama a mulher da Anvisa. A mulher da Anvisa vem e fala, olha, esse produto não é nem liberado aqui no Brasil. Ainda que você pudesse ficar com ele, não sei se você olhou, mas a validade dele, alguns produtos acabam em agosto, setembro. Então você não conseguiria usar nem esses produtos aqui, ainda que a gente liberasse pra você. Aí a mulher começa a chorar. Aí o moço da Receita fala assim, a gente vai reter tudo aqui, vai dar a multa. Ela levou uma multa de $66 mil. Meu Deus. E falou assim, agora a gente vai te levar pra delegacia, você vai prestar os esclarecimentos. Ela, moço, por favor, eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Imagina. Aí ele falou. Mas tá fácil. Aí ele fala, agora. Mas aí agora ficou a lição pra você aprender. Olha. Mas aí eu fiquei com a seguinte dúvida. Essa mulher veio do país que ela tava com essas canetas, tudo, ninguém viu. Ela pegou num banheiro do aeroporto, sabe? Tipo, eu fico muito sem entender. Ela veio na mala de mão. Ah, mas passa no raio-x, né? Então, mas quando eu vim com um imã da Europa, eles fizeram abrir minha mala inteira com imã. Amanda viu lá em Frankfurt. O homem mandou abrir minha mochila, tirou tudo por causa que eu tava com os imãs que a gente tinha comprado. Pois é, aí pode um monte de agulha, um monte de... Ai, me poupe. Dubai, né? Dubai. Mas ela ia pra Dubai, né? Depois. É, mas ela veio. Mas ela veio de um país do Oriente Médio que ela comprou em liras. Entendi. O medicamento. Que bacana. O medicamento não é nem liberado no Brasil. Gente, e olha, aí... essas canetas, se você for comprar na farmácia, a farmácia bota dentro de um isopor pra você chegar em casa com ele fresco. Imagina um voo, tá maluco, gente. Eu tava vendo esses dias no jornal, lá no trabalho. Que aumentaram muito os assaltos de farmácia, porque o povo vai roubar pra caneta. Pra roubar. Cian. Eu tô vendo a hora que vai ter um monte de farmácia que não vai mais vender, simplesmente vai ser tudo centralizado numa que tem uma segurança foda, porque é isso, você na farmácia roubar um remédio caro, mas que talvez não tenha tanta saída, talvez não compense tanto quanto roubar um negócio que todo mundo quer, né? É verdade. Já me ofereceram no mercado paralelo. Olha uma... aí. Um Monjaro que vem do Paraguai. Eita! Esse deve emagrecer mesmo. É babado, porque é bem mais barato do que o Monjaro do farmácia. Ah, sim. Deve emagrecer, cagona, que é um lacricíssimo. Sim, mas eu sou absolutamente cagona com esse negócio de medicação. Assim, eu sou aquela que venceu, eu jogo os remédios tudo fora. Mas o jeito tá no teu corpo, né, amiga? Uhum. Amiga, mas assim, muita gente tá usando essas coisas. E é aquilo, né? Você não tem estudo nenhum dessas pessoas que estão usando pra bel prazer de emagrecer? O que, que vai estudar nessas pessoas, né? Porque antes era só com gente com uma doença, né? Agora... Não, e eu penso que, por exemplo, se o povo vai assaltar a farmácia, pode vender, inclusive, o preço que é da farmácia ou mais caro, porque as pessoas vão querer sem receita. Então vão comprar. Sim. E vão passar mal, meu Deus. Daqui a pouco vai ter um monte de caneta. Vai estar igual a Pabllo, né? Vai passar mal, né, de certo. Vai passar mal, exato. Ai, ai. E aí foi muito engraçado. E aí teve um outro que foi o quê? Ah, foi no aeroporto de Fortaleza, né? A mulher tava chegando com a mala. E aí quando passou no raio-x, tinha um bloco, assim, na mala. Aí a polícia falou, pô, alguma coisa está errada está certa, né? Aí deixou a mala vir pra esteira, né? Pra eles poderem ver quem ia pegar. Aí quando a mulher pegou, assim, veio o agente da Receita Federal. Aí perguntou assim, essa mala é sua? Aí ela fala, é. Aí ela fala assim, tá com droga, né? Aí ele, é. E aí leva ela embora. Eu não, mas ela nem lutou. Ela nem lutou. Tá com droga, né? Cara, mas eu já vi muitos episódios que a galera inventa umas histórias assim que não tem nem sentido, tem nem pé em cabeça. Acho que seria mais fácil se todo mundo só, né, admitisse, né? Mas teve uma história que foi triste. Foi uma menina que veio da. Uma menina argentina, que ela tava vindo de Paris com duas malas, e eles identificaram que parecia ser coisa de fundo falso, né? Uhum. Aí eles pegam a mala, vão com ela lá. E aí eles começam a perguntar o que ela tava fazendo, pra onde ela viajou. Aí ela falou que tava de férias, foi pra Amsterdã, foi pra não sei mais aonde. E aí eles começam a abrir a mala, o fundo da mala, e realmente é o fundo falso, e tem coisa pra fazer MD. E aí ela começa a chorar, e aí ela fala que ela é prostituta, que ela, quando tava lá na Espanha, ela sofreu um acidente, precisou de tratamento médico, aí o pessoal que ajudou ela começou a chantagear ela. Por causa de negócio de dinheiro. Gente. Por isso ela teve que trazer a droga, que ela não sabia. E aí ela trouxe os laudos mostrando que ela realmente tinha se acidentado, as coisas. Aí o polícia fica até com pena dela, mas, tipo, não tem o que fazer, porque era, tipo, era o equivalente a 2 milhões em droga que ela tava trazendo. Caralho. Meu irmão. Ele fica com pena dela. E pra encerrar. Pra encerrar o aeroporto. Tem um que eles falam assim, que eles falam que eles estão. Eles acompanham algumas pessoas que têm algum tipo de movimentação suspeita, né, e tal, não sei o quê, pereréu. E aí eles falam de um moço que tá vindo de Paris, tá vindo só com uma mochilinha, né, travel light. Uhum. E que aparentemente ele tava há 2 anos na França. E aí ele volta, eles acham que ele tá com uma droga lá, aí o cara abre a mochila dele, não sei o quê, vê que ele não tem nada, mas aí ele pergunta pro cara, ele fala, você tá voltando pro Brasil? Ele, tô. Ah, quanto tempo você tava lá em Paris? Ah, fiquei 2 anos. E ele fala assim, você ficou 2 anos a trabalho? Aí ele, só que aí o polícia fala assim, porque eu tô aqui nesse papel dizendo que você ficou 2 anos preso, né, em Paris. Aí ele falou assim, e tu tava preso por quê? Ele, não, porque eu levei droga e tal, não sei o quê. Aí o polícia até libera ele depois, que realmente ele não tem nada, né, ele fala assim, ele já pagou a dívida dele com a sociedade. Mas nunca minta pra um policial federal. Eu não tenho a menor pretensão de polícia federal, nunca vou mentir pra você. Fica tranquilo. Eu não sei mentir, né? Então. Mas sabe que eu conheço um caso de uma pessoa próxima a mim até que mentiu foi... Polícia Federal. Não, que ficou 8 anos preso na França. Meu por Deus. Tráfico de drogas e levou sem saber. Tipo assim, é uma pessoa que não precisa de dinheiro, entendeu? Tipo, era um cara com grana, enfim, que tinha família aqui e tal. Ele foi fazer uma viagem normal e ele diz, né, que a mala dele foi trocada. E, só que ele não conseguiu provar, então ele ficou 8 anos preso. Meu Deus. Bizarro, né? Acontece. Que loucura. Sabemos se ele está falando a verdade ou não, não sabemos, mas realmente é uma pessoa assim, que não teria necessidade de fazer algo assim. Teve um malandrão, né, que isso foi no aeroporto de Fortaleza, ele chegou com 6 malas. Aí a Receita Federal achou aquilo ali super estranho e tal, não sei o quê. Porque aparentemente ele tem um histórico de que ele vem muitas vezes pro Brasil, vem com muitos volumes e volta com poucos volumes. Aí abriram a mala dele, aí tinha negócio pra fazer kitesurf, tinha mesa de DJ. Aí ele, não, porque eu sou patrocinado. E aí eles mandam esses produtos pra eu poder testar. Aí o policial da Receita falou assim: ué, mas se tu vem com 6 malas, se é só um produto pra você testar, por que tu volta com 2 malas, 1 mala? Né? O que que acontece? Aí ele fica boladinho, ele fica assim: não, deixa aí, na volta eu pego então. Aí a polícia fala assim: mas meu anjo, você tinha que declarar antes de você ser pego aqui no pulo, né? Agora, filho. Pois agora vou estar te fazendo uma multinha, né? Aí ele fez lá os cálculos lá, jogou no sistema, ele falou: a multinha deu $103 mil. Mas vou te dar esse abatimento aqui, vai sair pela bagatela de $81 mil. Você tem 30 dias pra pagar. Um beijo e um queijo. Vocês sabem que se esse programa já existisse na época, a primeira vez que eu fui a Nova York, eu teria aparecido nele, né? Olha aí. Porque o que aconteceu? Quando eu fui a Nova York, minha amiga que tava morando lá, Hannah, um beijo, Hannah, a mãe dela falou assim: Léo, você pode ir, porque eu tinha 2 malas pra despachar e tal, você pode levar uma mala da Hannah aqui com as roupas dela? Falei: claro, querida. Ainda perguntei pra ela: ah, tem líquido, tem coisa? Não, só a roupa. E eu não conferi a mala, confiei, né? Tava fechadinho e tal. Menina, quando eu cheguei lá, a Polícia Federal Americana abre a mala. Meu Deus! E tinha um sacão de tapioca, farinha de tapioca. Meu Deus! E aí eu reconheci o que era, pensei: pô, não é parecido com droga, com nada, mas como é que eu vou falar? Eu falei: tapioca flower. E esse povo se olhava assim. E aí, sei lá, teve umas conversas lá, me liberaram, mas eu penso, se já existisse esse show todo, com certeza eles iam montar esse brasileirinho que chegou aqui sem nem saber que tava carregando um saco de pó branco, né? Isso. Mas foi igual eu e a Amanda no final do ano, a gente com 3 quilos de medicamento. Meu Deus. A gente, meu Deus, se pararem a gente explicar, até explicar que é medicamento pra amiga, né? Medicamento pra emagrecer, ó. Tivesse levando de pirona, né? É isso. Ah, foi aquele potão que tu carregou, né? Ah, é verdade, o botão. Eu lembrei do potão. Ai, gente, isso levou. É. Mas eu tava, gente, que olha, se me desse um beliscão, eu peidava. De tão, sabe, o cu apertado que eu tava, deles pararem a gente por causa daquilo. Mas no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu acho que eu e Léo, a gente quase trouxe drogas de Amsterdã sem querer, tu lembra disso? A gente levou de Amsterdã pra Bruxelas no ônibus, né? Olha. Que era tipo uns pacotinhos de pirulito, de negócio que a gente nem. Assim, a gente comprou um souvenir. Uhum. E aí a gente foi no. Só que eu acho que a gente ia. Eu acho que a gente ia comer as balinhas, umas coisas assim, a gente esqueceu. A gente levou pra isso, pra gente comer no quarto do hotel. Isso. E a gente esqueceu. E na hora, de manhã, caraca, vambora. Enfiou na mala. E aí teve uma hora que passou numa fronteira, tipo, rodoviária, mas que as pessoas estavam fazendo perguntas e tal. E a gente se olhou e falou: ah, engraçado, né? Temos. Porque assim, a Amsterdã é liberado, mas em Bruxelas não é. Não, nem nenhum outro lugar é. Isso. É, tipo, e a gente ficou: ah, que bonito, temos um negócio aqui que eles vão só puxar um saquinho e vai ter marihuana gummies. E aí a gente ficou: e aí, jogamos pela janela? Mano, foram momentos de tensão, mas eu aprendi agora. E Luciano sempre dizendo: não, mas a gente conversa e explica, né? Ah, é. Com certeza que conversar e explicar realmente é o melhor caminho. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre a logística desse programa de aeroporto. Porque a dúvida que eu tenho é o seguinte: as pessoas que vão trabalhar na Polícia Federal, tipo a colega de fitness Zanon, elas chegam pra trabalhar na ambientação ali, o povo já fala: ó, você vai assinar um contrato com a TV aqui pra fazer não, esse programa. Não, já é uma galera pré-setada. Entendi. É sempre a mesma galera. Então, o povo que trabalha no dia a dia ali não tem casos esdrúxulos, eles, quando aparece um caso esdrúxulo, ele fala: chama os artistas. Chama os nossos celebs. Eu acho que deve ter caso bizarro o dia inteiro pra todo mundo. Entendi. E eu já vi área restrita, Estados Unidos e Canadá. Já vi. A rodoviária brasileira também é muito boa, isso é muito maneiro. É porque às vezes deve ter um caso muito foda que eles falam assim: porra, não tinha nenhum dos contratados aqui pra gente fazer, cara. Perdemos um episódiozão. Isso, com certeza. Os caras são muito criativos, os traficantes são muito criativos, cara. Às vezes Eles colocam em lugares, assim, na roupa, dentro da costura da roupa, tem cocaína ou pasta base. Dessa última vez veio numa mesa de som. Quem descobriu foi o cachorrinho, o doguinho. O doguinho descobriu. Que é pasta base? Que é o que vai virar cocaína. É o... Como se fosse eu ia falar o ingrediente principal, mas é o tipo princípio tipo ativo. Eu amo. E aí, com aquilo ali, se faz milhões com, sei lá, com um quilo daquilo ali, tu vai fazer uma tonelada de cocaína, então vale muito dinheiro. Sim, e eu amo que eles fazem umas contas assim, tipo, pesaram lá, sei lá, 500 gramas de não sei o quê. Fala, porque isso vale 3 milhões no mercado internacional. Sim. Eita! Eles lançam assim, é foda. E testa na hora, né? Sabe o que é isso? Testa aqui? Na hora, bota um negócio assim. Se ficar azul, é cocaína. Se ficar laranjinha, é não sei o quê. Se ficar roxinho, é tal coisa. Oh, era querida. Tem. E é muito engraçado, porque tem a galera da Receita Federal, né? Porque não é nem a Polícia Federal, é a Receita Federal. Uhum. Aí às vezes eles chamam a Anvisa. Aí teve um, que era no primeiro episódio, que o cara trouxe um Ramon da Espanha. E é proibido entrar qualquer coisa de carne de porco no Brasil, né? Aí foi uma galera que era do bagulho agrícola do Brasil, uma peça de Ramon do tamanho da minha cara, acho que era tipo 10 quilos de Ramon, e o cara falou assim, meu querido, infelizmente vamos estar jogando no lixo, um beijo. Não pode, pô. A minha cunhada tentou trazer semente de tulipa da Itália e foi barrada, jogaram fora. Não pode trazer nada. Eu amo o povo, eu fico vendo muito, ainda consumo grupos de Facebook pra isso, né? Pra ver gente sem noção em viagem. O povo que fala assim, ai gente, vocês não vão acreditar. Eu tava indo pra Orlando aqui, aí comi minha marmita no aeroporto, enfiei esse talher de prata aqui na mochila, me mandaram abrir e jogaram fora. Não acredito. Só que eu tinha uma faca na bagagem de mão. Mas é porque às vezes você tenta ser meio garoto, né? Tipo, quando a gente foi no ano passado, no final do ano, eu fui parado duas vezes em Frankfurt, né? Na ida e na volta. É, porque Frankfurt tinha isso, né? Te humilhar. Na ida, porque o meu desodorante foi, né? Ele passou aqui no Brasil. Uhum. E aí, desodorante spray, né? Ele passou aqui no Brasil. Quando chegou em Frankfurt pra poder fazer a conexão, o homem olhou, só tirou o desodorante e jogou no lixo sem pensar duas vezes. E você chorando sangue. Cara, é isso que eu falei, eu não gosto de passar rolando. Fica gostoso. Mas é por quê? Porque era grande? Era mais do que o... É porque a aerosol não pode, né? Eu levo vários aeroportos sempre. Será que eu tô correndo riscos? Na mala de mão? Não, é despachado. Eu tava na mala de mão. Porque eu e a Amanda viajamos travel light, né? A gente voltou cheio de bugiganga, mas a gente viajou travel light, só a mochilinha, a marinha de mão. Teve uma viagem nossa que o Henrique tava arrumando mala um dia antes, sei que. E aí, quando a gente tava, sei lá, no caminho para o aeroporto, ele falou assim: putz, não tô achando a powerbank nas coisas de mão. E não pode, né, levar bateria despachada. Uhum. E aí ele ficou agoniado a viagem inteira. Aí no final, realmente, a powerbank foi despachada, mas ninguém fez nada. Ficou lá. Graças a Deus. Não apareceu no aeroporto área restrita. Não. Eu amo. E onde que assiste esse programa hoje em dia? Naqueles canal... Tem no HBO Max. Ah, a gente podia combinar... Da gente ver um episódio, assim, aleatório, né, todo mundo junto, e a gente comentar esses acontecimentos. Então tá, a gente assistiu dessa semana, que vai ser o quarto. Boa. Show. Tá na pauta. Ah, e falando em criminalidade, né, já que falamos de Amsterdã também, vamos falar de uma atriz que Erika gosta muito, uma atriz que Erika gosta muito, que é Funk Jansen. Oh, Uptown Funk. Funk Jansen. Funk nessa porra. Que é Império de Amsterdã, né? Algum de vocês assistiu essa série? Amigo, lavando a cozinha fortemente. Eu gostei muito dessa série. Meu Deus. Bom, cara, eu vi ela completa, Tá bem criminoso, hein? Essa porra. Eu vi ela completa, eu gostei muito dela. Amigo, pelo amor de Deus. Eu gostei, porque eu achei que ia ser uma série sobre criminalidade at all, né, genérica, com Funk Jansen, né, uma disputa de território. Sim. Só que quando você descobre que a temática da série é uma esposa vingativa que quer tirar tudo do ex-marido, aí ela me ganhou. Ah, entendeu? Mas seria quando... se tivesse um crossover com All Fair, porra, aí ia ficar foda. Porque é isso, a Funk Jansen, ela é uma ex-esposa vingativa, né? Pra dar um contexto, né? A gente tem o Jack, que ele é o rei da maconha de Amsterdã. Ele é o rei da maconha de Amsterdã. Ele tem essas lojas chamadas The Jackal, que são o fervo de Amsterdã. Que seria tipo o Bulldog, né? Que é a rede lá do coffee shop. Isso, coffee shops, né? E aí, tipo, é super bombado, ele é super milionário, super rico. E a esposa dele, que é Funk Jansen, né, Beth, descobre que o ele tá de trelelê. É Beth? Beth? Beth é BNDAA. Descobre que ele tá de trelelê com uma novinha, que não tem cara de novinha, né, que é Mari Jolene. Eu não achei a novinha com a mesma idade de Tom Funk. Eu também, eu não. Exato. Mari Jolene, né. E aí... ele fala pra ela assim, então tá bom, gente, nosso casamento já acabou, entendeu? Isso depois de ela ter quebrado o carro dele inteiro com um taco de golfe, que eu achei incrível. E aí ele fala assim, então, menina, vamos dividir as coisas aqui, entendeu? 50% do dinheiro é teu, pode ficar com a casa, vive tua vida. E ela fala assim, menino, quero tudo isso e quero o The Jackal. O Bulldog. E aí ela fala, ele fala assim... você não vai ter o The Jackal mesmo, entendeu? É, só que o Sassi tá sendo bondoso, fazendo parecer que isso aconteceu em pouco tempo, né? É, porque começa com ele levando um tiro, né? Isso, que tiro foi esse? Começa com o Jack levando um tiro. E aí a gente tem cenas maravilhosas de trapalhões, né, dele e do sócio dele dentro da estufa. Que começa a chegar a polícia, eles não vão achar a gente, não. Aí a polícia começa a entrar no esconderijo, eles... corre, corre, perseguição, joga maconha pra cima, né? Tá tipo eu e a Mandy no ônibus sua bruxela. Sim, ela é uma série muito engraçada, né? Pelo menos a primeira metade dela, né? Que ela tem 7 episódios. Ali até o episódio 4, ela é uma série bem engraçada, muito focada nessa vingança. Porque a Beth, ela é uma pessoa terrível. E ela faz todo tipo de coisa. Ela posta o vídeo que a Mari Jolene tá falando que é uma cachorrinha de coleira, fazendo, né, pro marido. Ela bota na premiação de música que ela tá apresentando. Ela fica se fazendo de vítima. Ela vai nos podcasts falar que o marido é traficante. Eu achei o auge que, tipo assim, o Jack chega pra ela já dizendo assim, tô com amante, não sei o que, quero ela, foda-se você. E aí ele chega pra amante e fala assim, menina, você não vai acreditar, ela descobriu a gente. E eu fiquei assim, mas você contou hoje. Só que aí o que acaba movendo a trama para esse lado mais, né, criminal é porque como a polícia descobre, a Beth denuncia onde é a estufa para a polícia, ele perde todo o fornecimento dele de maconha. Então ele acaba se aliando com um outro criminoso, que é o Tigela, para poder abastecer as coffee shops dele. Só que esse cara é mal mesmo. Né? Ele é mal. Nem pica-pau. Dogão é mal. E aí ele começa a ameaçar. Ele tenta matar a Beth. E a Beth fala pra ele assim: fala, meu anjo, se tu me deixar ir pra justiça correr atrás dos meus direitos, tu fica com o The Jackal, segue tua vida, entendeu? Não tem problema. Só que a Beth decide, né, não fazer isso pra prejudicar o Jack, porque ela gosta dele de uma forma meio doida. Então, amigo, eles sequestram depois o filho do seu Tigela, tem tiroteio, tem uma parte no tribunal que a Beth, ela vai conseguindo várias testemunhas, né, fazendo vários acordos e tal, e o Jack vai desfazendo os acordos da Beth, e aí as pessoas vão pro tribunal, desmentem, tem uma hora que eles drogam o cara principal, a principal testemunha da Beth. Eles drogam o cara no testemunho fica vendo a juíza com um olhão de rato, fica gritando, fica pelado. E Jolene tá prenha mesmo? Mari Jolene tá presa mesmo. Prenha? Tá presa mesmo. Prenha mesmo, sim. É. Eu ia perguntar isso agora, porque tem essa cena incrível de Funk Jansen enfiando o cacete nela lá. E para, porra. Só que aí o que acontece? O Jack, né? A partir do quarto episódio, a gente vê que o Jack levou o tiro e ele não morre, né? Ele não morre. E... Mas ele sangra? Sangra. Diferente do Superman. Do You Bleed. E da Nikita, né? E aí acaba que todo mundo se une pra poder matar seu tigela, né? Conseguir livrar o Jack das coisas. E aí no final eles vão negociar de novo, né? Funk Jansen e Jack vão negociar. Agora eles estão mais calmos. E aí ele fala, vou te dar 20 milhões, né? Você pode ficar com a casa e tal. Ela fala, mas eu quero o The Jekyll. Aí ele fala, cara, não vou te dar o The Jekyll. E aí ela pega o isqueiro do cara que ele matou, né? E aí ela fala assim, eu acho que você vai me dar o The Jekyll sim, né? Porque aí você matou ele, né? E aí ele fala assim, pô, esse isqueiro não prova nada. Aí ela fala assim, e se a gente buscar as imagens das câmeras de segurança busca na estrada que você passou? Será que vai corroborar com o seu testemunho? Aí ele acaba passando o The Jekyll pra ela. E aí a gente fica vendo uma cena de quando ele conheceu a Mary Jolene, que ela entrevistou ele. E ele explicando por que que The Jekyll, falando do chacal, que o chacal é um bicho que não ataca de uma vez. Ele fica esperando a presa dar mole e tal. E aí fica entrecortando entre a Beth chegando lá no The Jekyll pra assumir. E ele... pensando em como vai fazer pra arruinar ela e pegar o The Jekyll de volta, né? Aí fica servindo essa metáfora do chacal pro todos os dois, né? Porque é o que foi o que a Beth fez pra conseguir o que ela queria, e é o que provavelmente o Jack vai fazer, se tiver uma segunda temporada, pra tentar reconquistar o The Jekyll de volta. Mas eu me entreti bastante, entendo a questão de Leózio, mas foi uma boa surpresa, assim, porque eu não esperava nada. Eu vi dublado também, né, gente? É isso. Uhum. Que Jansen com a dublagem dela de Fênix, dos X-Men dos anos 80. Sim. Eu não achei péssimo, não. Só realmente achei o primeiro episódio lento. Mas depois você contando a história, me pareceu bastante interessante. Sim, porque as coisas começam a acontecer. E aí o segundo e terceiro episódio é basicamente a Beth fazendo todo tipo de maluquice pra arruinar a vida do Jack. Aí depois ele bloqueia cartão dela, ela não consegue passar, ele joga as roupas dela na rua, ela vai morar de favor na casa dos outros. É engraçada, bem engraçada. E aí nos últimos episódios acaba tendo essa intercalação com essa coisa do criminal, assim, mas é uma série bem legal, assim, de ver. Me surpreendeu bastante. Me surpreendeu. Não me pegou também, não. Mas parece, você falando, pelo menos parece ser legal. Me pegou bastante, assim, me surpreendeu, tá? E já se não tiver segunda, tá um bom final também. Tá um bom final também. Ela conquistou o que ela queria e é isso, ela venceu. E você acha que ela vai administrar bem? A preta venceu. Não, não vai. Ela nunca administrou nada, né? Bichinha. Então, acho que não. Aí, outra que tivemos também nesse sentido aí de criminal é com uma atriz que Leoz gosta muito, né? Que é a Ruth Wilson, né? Porra, essa eu não vi, não. Essa eu não vi, não. Que é Mistério em Cemetery Road, né, série da Apple aí, com a Ruth Wilson e Dame Emma Thompson. Oh. Né? É baseada no livro do mesmo autor de Slow Horses, né, do Jack Harrow. E os produtores são os mesmos produtores de Slow Horses. E vai ser uma coisa meio de paranoia, assim, né, porque no primeiro eles liberaram os dois primeiros episódios. No primeiro episódio, a Ruth Wilson, ela trabalha como restauradora de obras de arte. E aí o marido dela é banqueiro e vai receber um cliente muito importante na casa deles, no jantar. E durante o jantar, explode uma casa no bairro próximo. E aí ela vê uma criança ser retirada dali de onde teve a explosão. E aí quando ela vai levar um cartão de, né, recuperação pra criança e tal, ninguém deixa ela ter acesso a essa criança. E aí ela começa a achar tudo muito estranho. Porque na foto que eles publicam no jornal, a criança não tá na foto. E na foto que ela tirou, tem a criança junto com os bombeiros. E aí ela contrata o marido da Emma Thompson, que é um investigador, pra poder investigar o que tá acontecendo. Só que toda hora que eles vão chegando perto de alguma verdade, as portas vão se fechando, as coisas vão ficando sem resposta. Tem um assassino de aluguel matando pessoas. E aí no final do primeiro episódio, o marido da Emma Thompson aparece com os pulsos cortados. Aparentemente suicídio. Só que aí a gente descobre que na verdade ele foi assassinado. Porque ele descobriu alguma coisa. Foi que eles iam movimentar. Né? É, que eles iam movimentar a criança. E que a gente descobre que quem explodiu a casa foi uma agência do governo. Então, eles estão fazendo de tudo para abafar o caso, só que a Ruth Wilson fica ali querendo investigar, né? E eu achei interessante, assim, eu vi os dois primeiros episódios. O final do segundo episódio tem uma reviravolta bem interessante, que eu não vou contar caso alguém queira assistir, né, que tá ouvindo. Tem uma reviravolta bem interessante, assim, e me deixou ansioso pra ver o terceiro, até porque vão ser só 6 episódios, então já tá acabando, né, então. Mas eu achei interessante, aí, Mystery Cemetery Road. E é fechada ou continua? É fechada, e com a faxina. Faxina. Foi uma faxina. Mas agora eu vou deixar vocês se soltarem, né? Eu vou tomar um golinho de água enquanto isso, porque eu vou deixar vocês falarem aí sobre Corrida das Blogueiras. É, a Corrida 2, das Blogueiras. Tá, né? E aí, amigas? Tudo bem com vocês? Ai, amigas, ganhei de novo, não acredito. Meu Deus, eu amo fazer roupa. Então vou deixar aí com vocês falarem do segundo episódio. Vou pegar um suco porque ainda não assisti o episódio. Vou falar mal. Gente, segundo episódio bem melhor de entretenimento, porém tão ruim quanto de nível de participantes, né? É, o problema é que se o primeiro episódio já foi horroroso com as maquiagens, o segundo com as roupas foi pavoroso, né? Foi. Que o elenco que não entrega nada de talento ali. Pelo amor de Deus. Porque assim, eu acho que essa prova do leilão de Hawaii, ela rende bastante no sentido de que você vê eles tentando um monte de barbaridade e tal. Só que eu acho que também eles, tipo, podiam botar umas coisas novas, não sei, porque foi basicamente as mesmas peças da temporada passada, né? Uhum. Pra eles escolherem. E aí eu acho meio bizarro, porque eles falam errado o negócio, ah, vocês têm que escolher as primeiras peças porque vai piorando. E não foi assim, não foi piorando. Não. Foi tipo, teve uma até ruimzinha ali. É, mas teve umas até melhores. Não tem o vestido final. Lá no final. Pois a bermuda não é tão ruim assim como eles falam que é. Uhum. E aí eles me jogam, ah, mas porque vocês foram muito desesperados, ficaram sem tempo nenhum na prova. Mas vocês fizeram terrorismo, que as últimas peças são um cuzão. Uhum. Mas o elenco também não ajuda, né? Porque assim, se você faz o negócio, você não vai conseguir fazer um negócio bom em 30 minutos. É, mas será que conseguiram em 2 horas? Ah, também não, né? Porque tem a outra lá que teve 50 minutos e não conseguiu, colocou um cinto no coisa, um bolso na calça. Pois é. E aí, tipo, eles ficam nesse dilema porque, assim, a última vai ter menos tempo de qualquer forma. E aí os outros estão desesperados no meio, então você fica, porra, ou eu então me jogo aqui pra pegar um que eu vou acabar tendo mais tempo que a última, ou eu espero sobrar pra última e foda-se qual, né? Uhum. É, eu acho que eles estão querendo muito, ai, quero muito causar, não sei o que, eles estão... Tinha que segurar um pouco, porque eles são tudo isso que eles estão achando que eles são. É. Eu acho que, assim, a escolha de elenco foi... Né, ou por falta de critério, ou porque queriam gente ruim pra de repente ter mais meme, porque o primeiro episódio gerou muito meme, né? Só a laranja ali, que o Wilson fez a maquiagem da laranja. Foi maravilhoso. Só que é o que você falou, assim, a gente fez uma temporada All-Stars com um nível muito alto, a temporada anterior também, por mais que ela não seja, meu Deus, que isso pra suma do entretenimento, tinha pessoas muito boas. E essa é aquilo que falaram, né? A Vini Freire ganharia essa temporada. Eu acho que eles têm boas personalidades, apesar de serem todas insuportáveis. Uhum. Porque não daria pra conviver com essa gente. Mas é boa pra um reality show, porém, elas são muito ruins de fazer as coisas. Então, por enquanto, achei bem complicado. E é uma assim... temporada que ai, mas eu não sei fazer. Porque aquela madrinha, ela vai, mas eu tenho. Meu problema ia ser o DIY. Semana passada, o problema ia ser a maquiagem também. Toda hora é um problema. Até porque ela só faz vídeo dela se entupindo de comida, né? Ah. Eita. É verdade, não tô mentindo. Porque ainda... assim, se você pegar, sei lá, essas de Upcycle da temporada passada, o povo que foi mal foi melhor do que os tops desses, assim. Uhum, se você pegar tipo o Sadraque, o Quel, que foram tal, eram umas coisinhas ok, que tinha um problema de acabamento aqui e ali, mas nada que comprometesse. Ou a maquiagem da Paloma, que todo mundo fala muito, mas eu acho que não chega perto das maquiagens horrorosas que a gente tem visto. Não, imagina. Então, não, e eles falam que eles são muito bons, tipo assim, igual a... Pode falar spoiler, Sassi? Pode, amiga. A Mad falar, porque a Mad até ganha o episódio com uma roupa ridícula. Que pra mim aquilo não é boa. Amiga, mas eu acho que pro que tava lá... Amiga, eu acho que a menina assim, tava melhor. Melhor que a dele. Melhor assim, qual, menos a, pior. A Milena? A Milena. Eu acho que a Milena tá... É porque eu acho que o negócio dele foi muito no que eles falaram, que aí é um conhecimento que eu não tenho. Do quanto é difícil mexer com Jans, né? Mas, amiga, e se eles não sabem passar o negócio do programa deles, aí é um problema da produção, né? E de quem tá passando as coisas. Porque pra mim, eu não sei se é difícil. Eles me falam o que é que foi feito ali. Claro, eu também nem preciso saber, mas... É porque ela fala, né? Que, não usei cola quente, fiz não sei o que... Eu acho que assim, eu achei bonito o que ela fez ali, não é, meu Deus, que revolucionário, né, realmente. Mas, tipo, tem um argumento que eles dão assim, ficaria muito bom em qualquer gênero, qualquer tipo de corpo. Não, ficou bom nele porque ele é magrinho e malhadinho. É. Porque não ia ficar, porque. Porque tampa, não sei o que, não tampa, gente. Toda hora ele tava arrumando ali. Uhum. Eu ficaria em dúvida entre ele e a Milena, mas assim, eu não achei... Não me chamou muita atenção ele ganhar como se fosse algo injusto, assim, acho que... Eu acho que ele tá o menos pior, mas... Mas fazer o quê, né? Mas não foi ela que falaram que o acampamento tava meio escrotinho também, depois a convidada mudou de ideia? Falou que mas todos os acampamentos ali tava escroto, né? A Vé ficou no top também, né? Eu vi uma foto no TikTok e achei... Tudo horrível. Não, tudo, mas todos eram feios, não tinha um bonito ali. Assim, se você lembra... Eu tava fazendo essa discussão aqui, porque não, nada era bom. Temporada passada a gente tava debatendo se as calças, as bermudas de alfaiataria da Ju eram práticas ou não, e hoje você fala, nossa, lindíssimas, volta a alfaiataria da Ju. E Paloma fez uma bolsa com uma samba canção, né? Mas Paloma também se achando demais com aquela bolsa feia, né? Amiga, mas... Compara com o que tem hoje aí. Como ela mesmo disse, tá durando até hoje. Ouvi o pessoal falando que Paloma Tamires está sendo muito arrogante como jogador. Ela tá bastante, tá, amigo. Bastante. Ela tá se achando a grande bucetuda do mundo. Porque ganhou um reality na DiaTV, quem avisa? Agora o que eu achei o áudio. Fora da DiaTV, quem é Paloma Tamires, né? Se você fechar o Twitter, quem é Paloma Tamires? Gente, por favor, não vão na internet falar que a Ariana Grande é pior que Paloma Tamires. Que Paloma Tamires, pelo amor de Deus. Pamonha Tamires. Mas eu achei o auge o rapaz da camisola, né? Que tá aí no Flops, que espero que seja eliminado. Gente. Menino, ele vai com a camisola, tipo uma camisolona branca, aí ele dá vários beijinhos na camisola com batomzinho rosa. E ele fala assim, é pra evocar, porque o tema do leilão é anos 2000. E aí ele fala assim, é pra evocar o Danoninho, que é um batom. Que é um iogurte dos anos 2000. Petit Não, era suí, cor de né? batom, gente, era cor de batom e anos 2000, pô. E o batom de cereja. Então, só que ele fala de Danoninho como se fosse uma coisa dos anos 2000, sendo que assim, quando eu era criança, nos anos 80, já tinha Danoninho. E aí a convidada ainda fala assim, não, realmente esse negócio da Danoninho é muito anos 2000. Eu fiquei assim, meu anjo, é sério que vocês vão colocar isso no ar, tipo, jurados? Falando uma merda dessa. Se era a cor do Danoninho na moda dos anos 2000. Eu achei que era pra lembrar desse grande Augusto dos anos 2000 da Danoninho. Olha, aí realmente, assim, errou mais muito. Do Jordan? Jogo. Então, eu não entendi, porque o dele era uma camisa polo, e aí veio um vestido depois. Ele aumentou a camisa que era grande? Amiga, eu não sei o que ele fez com aquilo ali. Porque ele fez um rasgão, sabe, no, tipo, do lado, na parte de trás desse negócio, que ele fica segurando no palco, e aí o Depressão fala assim, você tá segurando porque deu problema? Ele, não, dá pra soltar bem aqui. Aí ele solta e fica ridículo, fica pior do que tava. Fica dois buracos e a fita. Horrível. Depressão é muito bom, gente. Eu achei que o nos melhor foi a bermudinha. Eu gostei também do argumento dele de falar assim, quando eu antigamente eu usava muito camisa polo. Então quando eu via camisa polo, eu falei, porra, é agora, vou brilhar. Porra! Aí faz essa merda, porque eu tenho certeza que você não usava camisa polo igual uma camisola, viado. Porra, pois cara. E ele ainda falou uma hora assim, quando o povo fala mal do look dele, ele diz assim. Ah, mas pelo menos tem conceito. Porque vários aqui não tem conceito. Eu falei, conceito feio. Conceito horrível. É igual ele falou pra Amédia semana passada. Você só ganhou porque tinha uma laranja na cara. Era pra ter a laranja? Não, assim, ele teve que explicar o conceito inteiro, porque ninguém entendeu. Então... Uhum. Conceito de merda, então. Né? É, e aí a outra querida que tá no flop escolhe ele, falando, ah, acabamento tá ruim e tal. Aí teve a outra que ficou reclamando que a Mad botou, né? Ah, não foi pelo acabamento. Aí ele, pois é, amiga, não foi, que tinha muita gente pior que a gente, que era pra estar ali, que não sei que absurdos essa desculpa do acabamento. Eu fiquei assim, meu anjo, mas você, no caso, não tinha nem dúvida que era pra estar aí, né? Não. Não, eu não entendi também esse flop, que aí um eles escolhem, o outro puxa Big Brother. Ah, achei um saco isso aí, põe pra votar logo tudo. Gente, é pra reality show, mas reality show de talento, assim, geralmente é quem são os piores vão pro coisa. Não ficar exatamente puxando. Tanto que a outra foi lá pro Bora, ela nem precisava estar lá. Uhum. Não entendi. Nossa, achei bem... Ai, vocês não falaram, eu acho, que quem saiu semana passada foi a nossa amiga venezuelana. Ah, quem poderia prever? Vi vários comentários no vídeo dizendo, gente, que injustiça. Ai. Renata jamais deixaria a Ravi sair a injustiçada, a única que fez maquiagem artística perfeita. Porra! Alguém falou, não vejo a hora dela voltar, muito adorável. Eu falei, gente, sério, vocês estão parabéns. Loucos. Totalmente doidinho. E a depressão fala pra ela bem assim, sabe? Ravi, você, a gente sentiu falta de você falar no seu vídeo. Você tem esse jeito tão espontâneo, tão incrível. Fale mais, leve isso pra vida. Gente, tão espontâneo de que, meu Deus? Tá igual aquela mulher do casamento às cegas falando que, ah, porque eu sou no 220. Uh-huh. A dona. É igual. Olha, o povo se passa um bocado, né, amiga? E teve troca de corpo nos jurados, né? Ah, é? Paloma e blogs fizeram cada uma pessoa a própria, né? Deve ter sido muito engraçado, né? Foi do nada a blogueirinha, porque elas são com o mesmo look, né? Aí a Paloma já tinha falado, ai, minha bolsa é maravilhosa, amo minha bolsa, que saudades da minha bolsa. Aí saudades da minha bolsa. A blogueirinha uma hora pega a bolsa e fala assim... Blogueirinha, você sabe como é que eu fiz essa bolsa? Não sei o que, não sei o que. Aí a Paloma fica, ai, não sei, Paloma, me fala como é que você fez. Eu fico, ai, que saco os dois. Nossa, muito chato. Muito chato. E eu vou te falar, sabe qual que eu gostei? De Frequency. Quando acabou, né? Tava não, bem, Frequency eu gostei porque eu achei esse calcinha alta, muito anos 2000, muito. Mas na verdade, calcinha? É, calcinha mesmo. A calcinha por fora da calça e a bermuda pra baixo. Igual a Anitta usa hoje em dia. Isso, tipo o Christian Cravins. Tipo o Christian Cravins aqui, ó. Assim, a Trickense eu acho meio tipo pombo, sabe? Mas eu gosto do... Eu acho ela bonita, eu gosto da voz dela. Ah, ela é bonita. Ela é bem bonita. Ai, gente, a gente tem que comentar que... Que amiga, Mad... Como não tem talento, a gente tem que falar da beleza e da voz, né? Não é isso. Mad chorou o episódio inteiro. Ah, e a rivalidade dela com o Kit continua? Continua amiga, fortíssima. Eu vi no Twitter alguém. Ah, eu mandei pra vocês, né? O rolê da Alissa falando da Kit. Aí a Kit falou, não, é porque meu namorado morreu, não sei quem. Ela fala. Ela tava chorando. Eles deram muito dia. E a gente se importou com isso? Pouquinho. Tipo assim. Triste, né? Mas assim... É a vida, né? Bom, fazer o quê, né, meu amor? Você tá no reality, você tem que performar, então... É, mas assim, a Kit reclamou da Mad, né? Porque a Mad colocou ela no bórum. Mas assim, a Kit... Eu colocaria começou... também. Porque assim, a Kit começou o primeiro episódio enchendo o saco da Mad, né? Uhum. Então agora tá tendo o que ela tava merecendo e aí tá aí, putinha. E ela ficou com a cara de cu no meio da prova. Enquanto o Divi e o Depressão falava as coisas, ela ficou tipo, ah, que bosta que eu vou ter que fazer. Eu amo o Divi e o Depressão muito bom. É muito bom. O Divi e o Depressão. Eu amo tanto. Mas assim, já senti um up em relação ao episódio. Assim, acho que foi bem mais legal, sabe? Porque o primeiro foi muito, muito segundo esquisito. O Depressão... O episódio 3 é onde começa o ápice da temporada, que a temporada aí fica mais. Não, então, pelo menos tem uma temporada assim, de entreter, boa. De talento, péssima. Uhum. Ah, então tá igual o Masterchef Amadores. Basicamente. Nem falamos da polêmica da Isa Scherer, né? Menina, a polêmica dela. Qual que é a polêmica? da Isa Scherer, que ela abriu uma vaga de trabalho, que era pra trabalhar de, tipo, 2 da tarde às 10 da noite, ser gerente, ser da limpeza, ser não sei o quê, e ganhar 1.800 trabalhando de segunda a segunda. Meu Deus. Mas tem que ter formação ou não? Não vi. Não precisa. Foi isso que ela colocou 1.800, né? Eu amo, não precisa. Ela soltou uma explicação, não soltou? Não vi, não. Falou, ah, isso foi de quando a gente abriu o restaurante. Mas abriu, foi essa vaga de emprego é desse ano, de maio, março. É que tem falas e comportamentos da época, né? É regional. Exatamente. Tá bom, então. Mas pergunta, Léo, você ia perguntar pra Amanda, eu te interrompi. Não, eu queria saber da mente que, né, tu chegou agora, não sabe, não tinha ideia nem de como funcionaram as provas. Qual que tá sendo a sua impressão do reality em si, né, com esse incrível elenco? Amigo, assim, vamos lá. Pensando que eu não peguei das melhores temporadas, pelo que vocês falam, porque o júri tá meio merda e as meninas também estão bem merda. Eu tô dando esse benefício da dúvida, assim, pra continuar. Agora, uma crítica que eu já faço há bastante tempo de diva e de depressão, uhum, é que eles são pouco talentosos no quesito a apresentação. Ah, isso aí não vai melhorar, não. É isso mesmo. Pois eu acho que melhorou muito. É, aí não tem um comparativo, mas, por exemplo, no Jornal da Diva, eles já melhoraram. É bem perceptível, assim, os primeiros eram bem sofridos. Eles lendo, assim, o teleprompter parecendo 2 robôs, e agora eles estão, assim, um pouco melhores. Mas, assim, eles como apresentadores, eu talvez trocasse por outros. Mas a dinâmica do programa é uma dinâmica normal de reality, assim, de competição. Eu tinha dificuldade de visualizar na minha cabeça o que seriam as provas e tal. Eu não tinha muito essa visão do trabalho da blogueira, né? Então eu acabo levando tudo pra drag. Pra mim é tudo drag race. Mas é meio drag race, né, amiga? Se a gente for parar pra ver. É, pois é. Tanto que eu falei pra vocês assim, ai, porra, as drag ficam reclamando que não sabem costurar, não vou reclamar mais, porque essas meninas tudo elas reclamam. Mas eu acho que realmente ali falta talento. Porque, por exemplo, a Mad, ela não reclama muito, entendeu? Ela, tipo, ela peita os desafios porque é bucetuda, né? Ela não é talentosíssima, não acho. Acho que só das assim, ela encara. É. E ela encara de frente, entendeu? Agora as outras, puta que pariu. Tudo que vem pro... Ah, maquiagem. Ai, não sei maquiar. Cola quem? Ai, não sei usar cola quem. Ah, e gente, as que sabem, né? Mas, amiga, é aquele mesmo conceito de drag race. Já existe há tantos anos e a pessoa não sabe. Exato, não fez um sinal que sabe. Pois é, porque assim, eu entendo que pra você ser blogueira, você não precisa saber costurar, né? Você compra a roupa pronta, ou então você manda alguém fazer, ou sabe o quê? Eu não preciso fazer. Mas, cara, o reality, elas sabiam que eles iam ter. É, você entrou no reality show, então você tem que fazer o mínimo, né? Exatamente. Exatamente. Não saber fazer nada, tipo... Porque aquilo ali, eu acho que é mais do que eles estão avaliando a costura ou o acabamento, é a criatividade. E a blogueira tem que ser criativa. E as meninas simplesmente não foram. Sinceramente, achei tudo uma bosta. É, não, ou você é criativa ou você, por exemplo, que nem a menina da Bermuda fez. Você pega um basiquinho ali, deixa não horrível, isso, e você se sobressai a quem fez um negócio horrível, né? Quem tentou inventar muito. Fora o surto de logo no início, é um leilão de tempo, e todo mundo queimando tempo, igual a puta que pariu. Primeiro lance, 5 minutos. O lance é fácil, é de 5. Você pode, né, subir de 5 em 5, múltiplo de 5. Aí a pessoa, 5 minutos, a outra, 1 hora. Caralho. Então, o problema é esse. Se eles querem ter um negócio bom, vai de boinha, vai fazendo um negócio. Eles tem muito. Ah, vamos causar solita puta com todo mundo com razão. Sim. E aí, por isso que saiu essas merdas. A cara do Edu de merda dava pra ver. Ele tava odiando tudo que tava sendo feito. É, mas a culpa foi dele também, né? É, foi dele também. Mas do elenco, quem escolheu o elenco foi ele, né? Então. Porque ela escolheu o elenco, ele ficou dizendo: as peças do final vão ser um cuzão. Aí chegou as peças normal. Então... Eu acho que as pretas vão carregar essa temporada. Porque é o que tá sendo, assim, de mais interessante, é vendo elas tretar, tipo, uma enfiar a faca nas costas da outra. É isso que tá sendo. Eu amo. Mas é isso, então, semana que vem, episódio 3. Nossa, amamos. E o próximo round promete, hein? Ah, certeza que a Jordan vai sair. Eu também acho. Ah, também acho. Até parece que eles... Uma que eles, assim, a Jordan foi pior, e eles não vão tirar a Kit pra tirar a treta com o Mad agora, né? Uhum. É, não, pelo amor de Deus, a gente tem que sobreviver. Não, e até porque a foto, o flop é foto em movimento. A Jordan fez uma foto parada assim, tipo, foda-se. É, tem e daqui... E daqui te fala assim, ah, você podia ter escolhido a foto que não tava desfocada. Não, não complementou tão bem com o fundo. Mas o desafio era foto em movimento, né? Vamos ver quem saiu melhor. Eu fiquei assim, ué, quem será que tá movimentando? Quem fez? Volta. Quem fez de Ai, muito bom, gente. Perfeitos. Mas vamos deixar as blogueiras pra trás, então. É, e vamos atrás de uma vida melhor, ou não, em LA. Olha. Ai, vida melhor não vai estar tendo. Melhor. Vou até fumar, como diria a Sophie Charlotte, rapidinho. Amiga, não acredito que você não viu essa nova joia. Não, esse grande mousse. Lena Dunham tem alguma relação com isso? Que é a cara dela. Não. É a cara não dela. Não tem, mesmo. Mas é porque é essa pessoa que é tudo que eu abomino que ela criou, né? Que as pessoas veem ela como uma grande gênia, uma grande visionária, que é a Rachel Sennott, né? Ah, ela é famosa? Ela é, que o pessoal paga um pau violentíssimo pra ela por causa de Shiva Baby, de Bottoms, né? E assim, tudo, eu odeio tudo que a Rachel Sennott faz. Tudo! Eu também, a partir de hoje... Tudo. Eu acho ela péssima. Bottom já é uma bosta, eu acho, né? Ah, eu acho ela péssima. Eu tô vendo aqui a matéria da Veja. Quem é Rachel Sennott? Nova promessa cômica de Hollywood. Ah, amigo, Rachel Sennott. Tá Lena Dunham, né? É, 2.0. É, entendeu? E, assim, eu odeio tudo que ela faz. Então, eu já vim assistir esse episódio com um ranço. Eu me iludi, como eu não conhecia ela, eu me iludi que poderia ser interessante. Em algum momento eu até achei que pudesse, mas realmente, muito complicado. Não, eu valorizei a primeira cena. Uhum. A transa no terremoto. Foi maravilhosa. A partir daí foi só ladeira abaixo. É, porque foi engraçadinha, né? Tá lá Pita entregando tudo em sua performance. Não querendo, né? Apavoradíssimo com o terremoto. É. E ela, seu bom. E ela, aí, você tá metendo tão forte, ele não sou eu. Sim. E aquele negócio, a gente tem que entender também que essa série é pra geração TikTok. Essa série não é pra mim. É. Amigo, mas acho que a geração TikTok não vai gostar disso aí, não? Será? Não vai. Não vai. Porque esse tipo de humor, humor woke, né? Esse tipo de humor woke é dessa geração... Ai, a geração Z, muito... Ai, 30 anos... Porra, que galera chata do caralho. Nossa senhora. Né, um monte de gente sem futuro, né? E aquele negócio, se eu odiei adults, automaticamente eu vou odiar essa série, porque é no mesmo tipinho. Sim. E sabe o que mesmo? Eu acho foda? Porque assim, eu entendo que a gente não precisa hoje em dia fazer história, que todo mundo é perfeitinho, todo mundo tal. Mas de onde surgiu também essa tendência de todo mundo vai ser odioso e ridículo, e sabe? Tipo, não existe mais o conceito de você se identificar, você torcer por alguém? Acho aparentemente que não. Nossa, acho que a subversão tá fazendo mais sucesso. Tipo assim, porra, vamos jogar aqui só gente que não tem nada a ver com nada. E aí vamos ver se as pessoas compram uma coisa completamente diferente da realidade delas. Porque, cara, eu não consigo ver na minha realidade uma pessoa, né, social que sou, com muitos amigos... Não consigo encontrar nos meus círculos de amizade pessoas avulsas como tem esses grupos de amigos agora em série nova, que é um monte de gente chata, um monte de gente desinteressante, gente feia, sabe? Tipo, eu não quero ver isso na televisão. Pois é. Não, e essa menina que... A Rachel Sennott, a personagem dela é irritante, mas ela é menos irritante do que a amiga dela. Gloriosa Tallulah. Que a mas é porque também, né? Insuportável. A amiga rica também, que fica armando os negócios pra amizade voltar. O homem do peito peludo também, outro chato. Aí o Mister entrou numa furadona. Entrou numa furada, Leiton Mister. Por que aquele negócio, gente? Essa série não vai ser renovada. Não, não vai. Não vai. É só terminar a temporada, já tá no lucro. Vai ser uma temporada e é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, caixão e vela, né? E eu queria ter mais coisas pra dizer sobre essa série, mas é mais uma série sobre um grupo de amigos na faixa dos 30 anos, tentando se entender na vida, os corre da vida adulta, só que é tudo muito bobo. Sim. Entendeu? Como o Leoz falou, não tem nada relacionável, pelo menos pra mim, não tem nada relacionável nessa série. Nem então, mas pessoas. Eu até acho que a dinâmica das duas, né, da Maya e da Tallulah, poderia ser interessante, que é aquela coisa de, tipo assim, ah, você tem uma amiga que é muito bem sucedida, né, por certo aspecto, você queria ter essa vida, né, que ela tem hoje. Tem até uma parte ali que ela diz que, tipo, elas iam morar juntas no apartamento e a Tallulah não quis e tal. Então, assim, existe um mix de ressentimento com uma certa admiração, mas, assim, isso não é desenvolvido minimamente, tipo, é só com escrotice. A Tallulah, tipo, ah, vou fazer uma festa de aniversário pra você, que ela não queria. Uhum. Aí arruma uma suíte, tipo, ela ia num restaurante jantar, em Beverly Hills. Ela pega uma suíte que a hostess do restaurante leva, eu não entendi esse conceito, que restaurante é esse que tem uma suíte pros convidados. E aí ela faz um bolo que tá escrito Happy Birthday Tallulah, porque ela teve que mentir que é o aniversário dela, porque ela é famosa. Por quê? Tipo, faz sentido isso. Ocultar porque ela é famosa, não falar. Tipo, faz o menor sentido isso pra mim. Pois é. E aí ela, a Leighton Meester, que é essa grande agente de influencers, fala pra Maya que não vai promover ela porque ela não tem experiência sendo agente de ninguém. Ela fala, ah, eu fiz as coisas da minha amiga Tallulah, que fez a campanha de tal. Ai, por que ela não te segue? Tipo, ai, você me jura. É, porque ela parou de seguir a menina 2 minutos atrás, né? Uhum. Aí os amigos todos odeiam Tallulah, falam mal dela, mas aí a Lani, né, a grande cagadora aí, vai e compra passagem de Tallulah, obriga a Maya a conviver com ela, fica assim, meus anjos. É porque ao mesmo tempo que eles não gostam de Tallulah, eles ficam ali forçando essa convivência das duas, sabe? Uhum. Sim. É tudo muito estranho, assim, é um povo que se eu tivesse contato na vida real, eu ia querer muito longe de mim, sabe? Sim. É por isso que eu falei que, por enquanto, por esse primeiro, o Josh Hutcherson é o único que, tipo, tem normal. Algum sentido, assim, é. Ele tá ali vivendo a vidinha dele, ele tá falando uma hora, né, que tá falando mal de uma pessoa. Ah, ela me disse isso e aquilo, e a Maya fala assim, manda essa vagabunda se ferrar. Ele fala, mas ela tem 12 anos, né, você vê que ele é professor de criança. E aí ele tá super, tipo, ele é muito away desses amigos, quando ele vai pra festa de aniversário, chega um stripper lá, ele fica, cuidado, minha namorada, não sei o que, sabe, tipo, ele é a única pessoa normal por enquanto, não sei se vai piorar. Uhum. Também não vou saber, por quê. Mas a menor eu também não vou saber, e não precisa me contar, que não tem interesse. E aí eu fico tipo, cara, não gosto da mãe, não gosto da Tallulah, não gosto de nenhum dos amigos, eu só torço pra esse menino se livrar desse grupo tóxico. Eu concordo. Ah, isso. Se tiver um spin-off só de Dylan, aí me chama, talvez eu veja. Mas... Dylan no terremoto, né? Ah, isso. Nossa, ainda Dylan no terremoto, eu quero que seja... Sim. Dylan no terremoto, eu quero que seja um filme pornô. Se tiver esse filme pornô, pode passar. Aí então a senhora vai estar provando. Me livrei, né, gente? Se livrou bastante. Pô, e eu fui ver essa, eu acho que eu tinha acabado de ver alguma das de crime, e falei assim, ah, vou ver uma aqui que é comédia, né? E aí, vai limpar o palato, né? É. E aí diva é depressão, né? Sim. Complicado, cara. Eu odiei muito essa série. Né? Eu já vim com todos os preconceitos, então pra mim só constatou o que eu tava esperando. É isso, e ela faz a jogada de Lena Dunham de toda hora ficar mostrando os peitos também, né? Aham. Sem nenhum contexto. Interessante. Exato. Que bom. Nem eu que gosto de peitos liguei pra isso. É isso. Eu detesto essa mona. Três viadão desse. Detesto essa mona, detesto. Não, e até a coisa de Los Angeles, né? Que eles tentam mostrar. Tipo, tem uma sequência, viado, da... Tallulah passeando com a outra menina Lani por LA com músicas. E aí eles mostram os lugares mais horríveis possíveis. E eu fiquei assim, nossa, mas era pra ficar com vontade? Acho que não. Ela ama LA, né? Repulsa mesmo das pessoas, pra criar repulsa. Ama LA. Ai, ai. Mas vamos sair de LA, então, vamos pra uma cidade muito mais bonita, que é o Rio de Janeiro. Rio. Bonito e segura, né? Porra, Rio de Janeiro, né? Sobre os donos do jogo, né? Nova série aí da Netflix, que no momento aí tá top 1, Brasil mais, né? Qualquer luxo do momento, né? Porque é luxo do momento. Eu grande elenco. Música que poderia ser dessa série, que é da Melody, é uma nova dela. É, eu vou sentar com o banqueiro que vai fuder comigo, né? Eita. Ah, sim, aquela que da semana passada, né? Achei que era bom. E aí, menino? Grande elenco aí, né? Andrezinho Lamoglia, Mel Maia, Júlia Buscácio, Otávio Miller, Henrique Dias, Xamã. Né? Juliana Paz. Xamã especialista em criminosos, né? Criminosos, exatamente. Traficante em Três Graças, né? Uhum. E aqui, bicheiro. E aqui ele é bicheiro. Tem cara, e né? Essa série veio aí, obviamente, no embalo, né? Do Vale o Escrito. Que fez um sucesso bizarro. Uhum. É, e eles decidiram fazer essa série que se passa nessa disputa aí de territórios do bicho no Rio de Janeiro, né? Mas o fio condutor da história é o glorioso profeta, né, Andrezinho Lamoglia, Jefferson Moraes, que ele é de uma família de bicheiros de Campos, mas ele acha que tem cacipe para expandir os negócios, né? Então nada melhor do que ele vir pro Rio para tentar expandir e conseguir um lugar na cúpula, né, a cúpula dos bicheiros. Só que ele é um sem pedigree. Uhum. E ele decide armar um plano pra poder... Eu adoro que é tipo uma monarquia, né, menino? Tem toda uma... É. Exato, tem toda uma hierarquia. Não é bagunça. Mel Maia é princesa do bicho, né? Sim. Princesa do bicho. E aí a gente tem o casamento que tá rolando de Suzy Guerra com Búfalo, né? Suzy, que é filha de Jorge Guerra, que tá aí, né, no Bico do Corvo, já não tá mais entendendo nada, mas ralé com cré. Coitado, e que o Búfalo, ele tá partindo dessa pra uma melhor. E aí, menino, essa Suzy quer fazer essa movimentação pra que Búfalo... Brasil! Maquiagem feia na sua cara! Aí, ó. Eu amo. Eu tô tentando convencer a Amanda a gente assistir a Suzy Brasil de novo no final do mês, vamos ver. Olha, tá quase lá. Eu digo Suzy, você diz Brasil. Uhum. E aí, Xamã, no casamento, né? Tem a simbólico lá que a Suzy tira o anel, né? Do pai, bota no Xamã pra ele assumir esse lugar. E o pai vira e fala, pra que você tá colocando meu anel no segurança? No segurança, exatamente. E vale dizer que Jefferson, né, tem dois irmãos, né? O grande esqueleto, que é Juan Aguiar, que é um chuchu com sabor, né? É o bicha? É o bicha. E também tem Nelinho, né? Também conhecido como Sombra. Porque que o plot faz... é ter o mesmo nome do pai, né? É o meu plot, meu nome do pai. E ele ser meio ali o segurança de profeta, né? Sim. Profeta então, é o mais velho dos irmãos? Profeta não. É o mais novo e ele é adotado. É porque é o mais bonito, por isso que vai conseguir. É igual a viado. O mais velho é o Nelinho e depois o esqueleto. O profeta é super parecido com o viado. Ele é parecido. É porque tem o plot twist que a gente descobre... Eu descobri antes, né? Mas no quarto, no terceiro episódio a gente revela, né? Que Juliana Paz é a mãe de profeta. Menina, achei que ele ia comer Juliana Paz. Amiga, dá a entender isso, mas quando ela fica muito interessada em saber do passado dele e tal, eu falei, será que ela é mãe dele? Aí acabou o episódio e revelou que era mãe dele. Eu não pensei dela ser mãe dele, não. Eu achei realmente que ela ia querer comer ele, mas... Grande Leila Fernandes. Mas eu gostei. Uma das Leilas, né? É, Leila que é casada com Galego Fernandes, né? Que todo mundo tem medo de Galego Fernandes, né? Sim. Todo mundo tem medo. Adoro Galego Fernandes. Temos uma grande gostosa, que é Mel Maia, como Mirna Guerra, né? Uhum. Porque a Mel Maia está com uma bunda gigantesca nessa série. Sabe, eu estou um pouco de hiperfoco, talvez. Mel Maia está bem gostosa mesmo, e ela era bem... Ela está bem gostosa nessa série. E a personagem dela é essa piriguete, né? Piriguete poderosa. E ela com o profeta, eles têm um negócio assim, né? É uma linguada, né, menina? É, como, como o Zanon falou, ficou toda coisada, né? Nossa, mostrar o foco bem na linguada, eita porra! Nossa, exato. Puta, me tremendo. Porque a Mirna é cheia das ideias, né, pra continuar prosperando os negócios da família, mas como quem casou foi a Suzy, ela que tem tipo, o direito, né, de comandar ali a família junto com o Búfalo. E vale dizer também que o Xamã, menino, o Xamã tá muito bom nesse papel de bandido. Ele tá descontrolado o tempo inteiro. O Xamã é um ator muito bom. O que ele é ruim de cantor, ele é bom de ator, né? Olha aí! Todas as novelas que fez e tudo, é de amor. Olha a musa aí. Nossa, Dona Paula. Eu amo! Então, eu acho que ele é muito bom, assim. E... essa série tá bem servida de homens, né? Porque tem o Andrezinho Lamolla, tem Xamã, tem o Juan Aguiar também, tem o menino lá, o Henrique Barreira, né? Que é o filho da Juliana Paz, é o Santiago, né? Então, assim, um material humano interessante, assim. Andrezinho Lamolla é que, segundo o Mendes, tem a voz do Murilo Benício, né? Cara, isso é um negócio... que me tira da série. Juro por Deus. Eu não consigo parar e pensar nisso de 5 a 5 minutos e falar, caralho, a voz dele é muito igual ao meu Benício, meu Deus. É, não, pra mim me pega muito o fato da voz também dele, eu falei. A voz dele não me passa uma segurança de que vai ser um chefão boladão, não. Entendeu? É, não. Porque tem e essa assim, potência, né, de Sofia Bush e Seu Pompeu cantando gol. Seu Pompeu. Aliás, inclusive, eu não vou falar de Grey's essa semana, mas Seu Pompeu voltou pra Boston, né? Pra estudar as ratas, né? Olha aí. Mas o que acontece? Eu gostei bastante da série. Achei que ela é uma série super bem feitinha. É uma grande novela, né? Uhum. E eu achei que eles souberam construir, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. E assim, pra esse roteiro andar, são muitas conveniências. Ele é muito conveniente. Ele é muito conveniente, esse roteiro, pra ele funcionar. Né? Tudo tem que acontecer da forma X pra gente poder atingir o outro ponto. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer, e é isso. Então, talvez isso me tire um pouco da série, mas eu fiquei altamente entretido, assim, eu fiquei muito entretido com a série. Do começo ao fim, eu vi ela na sequência, assim, eu vi todos os episódios na sequência. Assim como o Tremembé, né? Não terminou? Eu vi ela toda na sexta-feira, que eu fiquei obsessed, fiquei com hiperfoco, né? Mas eu achei que o elenco é muito bom. E a história é muito do jogo, né? Assim, e pra mim, a Júlia Buscácio, que faz a Suzy, Brasil, acho que o Leos faz, e a Mel Maia, que faz a Mirna, assim, elas entregam muito. A cena da briga delas na escola de samba. Eu não vi. Puta que pariu, que coisa engraçada. Amigo, qualquer semelhança com Xana Garcia e Tamara Garcia não é nem. É, não é mera coincidência. Não. Exato. Assim, né? Pô, e muito foda. É interessante ver como. Porque eles falam algumas vezes na série que família não é vela, família é âncora, né? E o profeta tem essa coisa de que ele quer manter a família junto, né? Só que o esqueleto e o sombra, caraca, eles só fazem merda o tempo inteiro. Sim. Quando tem o rolê do cripto, das criptomoedas, caralho, eles só vão fudendo o profeta a cada segundo, assim. Só que a gente vai vendo, obviamente, conforme os episódios vão passando, o profeta vai se transformando até chegar, como a Amanda ainda não viu, não vou dar spoiler pra ela. Até chegar na conclusão da temporada, que o profeta é muito diferente de quem ele era quando começou a série. É que ele é um cara diferenciado dessa família dele, que realmente não tem a menor condição de sair de Campos dos Goytacazes. Já é bem claro, né? Ele é bem mais inteligente, ele é bem, tem muita visão e tal. E eu acho que é um diferencial que faz ele subir muito rápido, né? Porque realmente o que ele fez em Campos para escalar no Rio de Janeiro é bizarro de grande, mas também triplica, quadriplica o dinheiro do jogo do bicho. Tem um estudo ali, né? Você vê que o cara pensa estrategicamente e tal. Ainda mais num lugar que, de bicheiro, né? Que geralmente é um monte de velho que tá ali há milhões de anos fazendo a mesma coisa. e ganhando o mesmo dinheirão há muito tempo. E aí ele chega pra revolucionar. Agora, tô mais curiosa agora de saber como ele chega no final da temporada, depois disso que você falou. Vamos ver. Assim, muitas coisas acontecem real, assim, né? Obviamente vão tentar prejudicar ele através da família dele. Muita coisa acontece. Mas é uma série que ela te mantém engajado, justamente porque tem sempre alguma coisa acontecendo o tempo inteiro. Sim. Você viu até que episódio? Até o terceiro episódio. Até o terceiro, que é a revelação de que a Juliana Paes é mãe dele, né? Mamãe. O final, a partir do final do episódio 4, acabou, esquece que você tem vida, você vai ficar apenas na dependência de assistir essa série até o final. Amo. Porque o final do episódio 4, ele dá aquela injeção de adrenalina pra você, porra, agora, pra você saber o que vai acontecer. Porra. Entendeu? É o que eu preciso. É isso, mas assim, é uma série muito boa, muito bem feita, muito bem feita. Muito bem produzida. E assim, eu gostei do que eu vi, né? Tô curioso pra ver a segunda temporada, acho que na segunda temporada o vilão já está definido. Né? Uhum. Ele só aparece. Ele aparece um pouquinho nessa temporada, muito pouquinho, mas tá claro quem vai ser o vilão da próxima temporada. Né? Tá claro. E assim, do jeito que encerra a temporada, também tem uma gama de coisas que podem acontecer. Assim. Mas foi uma boa surpresa. Boa surpresa. Maneiro. Eu tô gostando bastante. Eu parei porque eu tinha outras coisas pra ver, mas assim, com certeza eu vou terminar. E. Surpreendentemente, esse final de semana foi um final de semana de coisas brasileiras boas, né? Então, tô bem feliz, assim. Cada uma à sua maneira, né? Cada uma à sua maneira, exatamente. Mas pra uma série que se leva muito a sério, os donos do jogo realmente entregam o que prometeu. Eu sou super interessada. Eu fui uma das pessoas... Bicheira, né? Porra, hiper focada em bicheiros, depois do documentário, mas inclusive gostaria de entrar, se algum bicheiro tá aí ouvindo agora o podcast e puder, por favor, estar me colocando no caminho da contravenção, é só entrar em contato via DM, tá bom? Mas eu acho que o que tem que ter para ficar bastante realista é um bicheiro indo malhar numa academia da Barra e tomando tiro, saindo da garagem. Porque só morre bicheiro na Barra da Tijuca dessa forma. Também se você é bicheiro tá me ouvindo, não vá pra academia, que dá merda. Muito bom, muito bom. Mas assim, se você tá na dúvida, não sei se assisto, não sei se vale a pena, cara, assiste. Assiste, a série é bem boa, bem legal, entendeu? Sim. Bem, bem legal, vale a pena ali você ficar investido em Os Donos do Show, tá bom? Agora, o que não vale a pena, e aí eu vou poupar o seu tempo, né? Ryan Murphy está de volta. Né? E eu falei, Eduardo Sasser, vai com calma, ele não tem como ser ruim. Eu falei. Ele falou, está gravado. Eu confesso, eu falei que ia ser a maior peça do entretenimento nessa reta final do ano. Zanon tá se gabando aí, mas ele ficou um tempo também na hype junto com vocês. Não, hype eu nunca fiquei. Eu falei, legal, vamos ver. Vamos sentir. Vamos ver. Vamos ver não, gente. Olha, né? Eu amei que o povo começou a falar no grupo bem assim, nossa, perfeita, série muito divertida, não sei o quê. Aí eu fui ver, já fiquei quietinho, falei, vou nem falar, né, que os meninos devem amar. Não quero ser cancelado, né? De repente, quando eu vi o mundo caindo e as pessoas, né, só queriam dançar. Amigo, porque assim, tudo que eu esperava da série, simplesmente o Ryan Murphy não entregou nada. Era uma série que ele vendeu como uma galhofa. Se você pegar o teaser, você tem a clareza, assim, de que você, caraca, vai ser um novelão, galhofa, eles vão rir desse negócio, dessa seriedade toda que tem dentro de um escritório de advocacia, e mulheres empoderadas, e esculachando homens, e não sei o quê. Caralho, uma barra de vida do caralho, um monte de mulher sofrendo por causa de homem doente, por causa de homem que trai. Gente, sério, que vocês. Ele realmente fez uma série séria sobre o escritório de advocacia que a gente não, só séria tem. Não. Sete, não tem nada de séria. Ele está se levando a sério. Ele tenta ser. Ele tenta ser sério. Nossa, e aí... ele bota umas falas de empoderamento, tipo assim. Preguiça. Bem anos 2000, bem danoninho. Que a Bianca Andrade ela ia dizer: que é isso? Um filme? Ai, gente. Eu vou falar, então, só pra dar o um contexto pras pessoas. Né? A gente tá falando de All's Fair, né? Tudo é Justo aqui no Brasil, né? Nova série aí criada por Ryan Murphy, né? E produzida por Ryan Murphy e Kim Kardashian, que é uma das protagonistas, né? E a gente tem, além da Kim Kardashian, tem Naomi Watts, tem Niecy Nash, tem Sarah Paulson, tem Glenn Close, tem Teyana Taylor, né? Tem Ed O'Neill, tem Judy Light aí. E, cara, assim, tivemos muitas avaliações, né? O Rotten ficou com 0% de aprovação. A aprovação do público era 40%. No outro agregador era 18% a nota, e a do público era 1.8 de 10. E tivemos notícias, tivemos notas, né? Como The Guardian, dizendo que é o pior drama já feito na história da televisão. Sim. Né? Então, assim... Eu acho que pior é muito forte, porque já teve muita coisa ruim. Mas, assim, é pra mim, eu assisti, pra mim foi um grande nada. Mas é, amigo. Mas é um grande nada, porque com quem ali você consegue se identificar? Ninguém. Mulheres podres de ricas que estão se separando porque maridos merda e advogadas que vamos ser sinceras, não teve nada assim incrível que elas tivessem feito para poder virar o jogo de um negócio que tava... Na verdade, não, nem mostrou, né? É porque era um negócio que foi jogado no colo delas. Elas estão ali insatisfeitas, aí de repente Togepi vira para elas e fala assim: por que vocês não saem? Eu dou o dinheiro, dou tudo. É, escolhe uma pessoa aí para levar com vocês. Fala para... Raquel invade tudo, né? É. Aí ela fala: vou levar a Niecy Nash, que é a melhor investigadora, que é a linda, foda, não sei o quê. Aí Sarah Paulson chega: por que não tá me levando? Ah, eu tenho vocês. Que é a única coisa que presta em toda esta... Porque ela é engraçada. Porque ela é a única engraçada. Nossa, eu achei pavorosa. Realmente não entendi como vocês gostaram, não. Gente, nossa, não ela... só eu. O TV Line também adorou a Sarah Paulson, né? Olha, falou que eu acho que deixa a série ser um fracasso. Sarah Paulson. Eu acho que o tom da série, ele tenta se levar a sério de uma forma tão escrota que quando você vê uma personagem que ela é apenas caótica por ser caótica, justifica. Uhum. Entendeu? Mano, ela passando coliformes fecais em uma cesta de frutas e mandando pra ela pro outro escritório, cara, é muito caótico. É muito, tipo assim, uma coisa que você não vai esperar nunca que ela faça, entendeu? Exato. Uma série que é 10. Aniversário de 10 anos que elas saíram. Isso, exato. É, o problema é se todo mundo fosse nível Sarah Paulson de personagem, ia ser mais legal, porque você ia ver esse negócio aí acontecendo, o povo todo surtando, mas não é. Ia dar a volta, né? Mas, gente, Kim Kardashian tá lá numa cena, o marido dela do nada dá um anel pra ela, e na outra tá terminando porque ela era muito empoderada pra ele, tem de nada. É, e namorando com a Teyana Taylor, né, gente, que apareceu 5 segundos na série, e eles nem guardam esse mistério, porque ela recebe uma mensagem dele no meio do episódio, na cena que ela tem, né, ela recebe uma mensagem dele falando assim: e aí, gostosa, vamos transar? E, assim, é uma série de advogadas, né, advogatas, aonde os casos jurídicos não importam em nada. Em nada. Zero. Nos dois primeiros episódios, né, que foi até onde a gente assistiu, não sei se a Amanda chegou a assistir ao terceiro. Não, o terceiro não. Os casos não servem pra nada. Não servem pra limpar a bunda, os casos. Porque a gente tem o caso lá da filha da Meryl Streep, né, da Mimi Gummer, que é assim: ah, meu marido me prende, não deixa eu chupar shark da menina lá que eu tô pro nosso trisal, né? Participamos do reality da Débora Seco. Nossa. E aí, o caso é resolvido com: ai, fomos num negócio lá de Dominatrix e ele enfia um consolo de 50 centímetros no cu, hein? Um cone de trânsito, hein? É, enfia um cone de trânsito no cu. Se você não assinar esse negócio aí, vamos falar pra todo mundo, hein? Acabou o caso. A outra... liga e fala: então, meu marido descobriu que eu traí ele, preciso que você saia da Califórnia e venha até aqui pra Nova York. Aí Naomi Watts entra como se estivesse pegando um metrô da linha 1, dessa área aqui de Jardim Oceânico, chegando no centro da cidade, entra na casa e fala: então, menina, como tu casou com as leis da Califórnia aí, todos os presentes que tu ganhou é teu. Bota a joia na necessaire e fala assim, gente, caso resolvido, hein? É isso aí, ó. Aí ela vira pra ela e fala assim, quanto você acha que eu consigo nessas joias? Sei lá, uns 40 milhões de dólares. Ourives ainda, ela, né? Ourives, total. Aí a mulher, então eu não vou morrer de fome. Gente, pelo amor de Deus. Será que essa mulher que vai estar se divorciando de um bilionário, ela acha que ela tinha alguma chance de morrer de fome? Ai, sabe, sério. Foi me dando raiva. Dando raiva. E eu acho que achei que o plot que ia render alguma coisa era da mulher que se mata, né? Que ela, tipo, ela chega pra fazer o divórcio dela e o marido dela roubou um dinheirão dela. Na verdade, eles criaram uma empresa em cima de uma parada que ela descobriu. Eu não lembro o que era. Ela é química e ele era só um merda. Mas ele fez dívidas gigantescas no nome da empresa dela. E aí jogou tudo que era da empresa dela nas costas dela e ele saiu livrão. E a empresa teve que mandar um monte de gente embora e tal. E ela tava muito mal. Ela queria tentar provar que ele fez tudo isso. Só que elas analisaram e falaram, olha, de acordo com toda a documentação que você trouxe, não parece que você não sabia. Inclusive, parece que você foi conivente. Aí a mulher fala, puta merda, então não tem jeito. Aí ela, tipo, infelizmente não. Ela tá, vou ali vapar. Aí sai pela janela e pula. E se mata. Eu falei, porra, esse plot pode render alguma coisa. Aí não, elas se tornam as vingadoras da mulher. E aí Glenn Close vai atrás do cara, do marido dela. Começa a ameaçar o cara com um monte de nada. Tipo assim... Uhum. Não ia fazer a menor diferença o que ela falou, não. E aí ele vira e fala, ah, não, tá bom, então vou pagar os funcionários, não sei o quê. Cara, tipo assim, é muito não tem material. Uhum. E aí começa, a partir daí, o Ryan Murphy sai dos casos e começa a virar pra vida pessoal delas, que é menos interessante ainda. É, aí... não, que aí tem um marido de junho, um bunda mole do caralho, que aí ele fica lá pra Naomi Watts. Então, Naomi, você quer casar comigo? Não, queria casar com você. Ela fala, poxa, eu não quero casar com você. Aí ele, poxa, mas eu queria casar com você. Aí ele, ah, mas se eu não casar com você, eu não vou casar nunca mais, hein? Aí fica a Glenn Close. Ah, você tem que casar com ele, né? Vai perder um partidão dele. E ao mesmo tempo, a gente tá vendo o grande divórcio de Kim Kardashian, né? Ai, nossa. E Nash sempre dando um textão nela, assim... Nós somos amigas, somos irmãs, somos mulheres apaixonadas, né? Sabe o que eu acho bizarro, assim? É, Kim Kardashian é uma mulher com aparência bastante marcada, né? Uhum. Sim. Não tem como ela, a menos que ela caracterize, bote uma dentadura, uma coisa, uma maquiagem, ela dizer, ai, tô insegura, vou ser trocada por uma mulher mais nova, que não sei o quê, eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Tipo, eu acho que ela quis fazer um papel muito... diferente dela, assim, que não colou. Não, 100% não colou. Quis fazer papel de linfeta, né? Não quero ser uma linfeta, tipo... mas não pareceu estar sofrendo de forma alguma. É, tipo, ela quis botar assim, ah, você é uma mulher de um negócio empoderado e tal, mas que tem muitas inseguranças quanto a si mesma. Tipo, bicha, olha pra tu, não tem como comprar isso. É, e o homem é jogador de futebol, não é nem, tipo, alguém que tá tentando dar um golpe nela, sabe? Tem isso. Você não achou esse homem um remake daquele namorado da Samantha em Sex and the City, que era o Jason Lewis? Um remake eu amo. Reboot criativo. Remake é igualzinho. Pescoso. Que seja. Mas é bem ruim. Esse plot, nossa, é bem ruim. Então, sabe o que me pegou muito, assim, eu refletindo depois que eu terminei o segundo episódio? Que assim, se ele queria fazer uma série séria de advogados, cara, ele tem 1 milhão de referências boas. Se a gente for um pouquinho pra trás, a gente tem The Good Wife. Se a gente for muito pra trás, a gente tem Ellie McBeal. Cara, tem um... Mas ele não sabe fazer nada sério, né? Ele podia ressentar. Amiga, se ele quisesse fazer uma série séria de advogada, ele não colocaria aqui em Kardashian como uma protagonista principal. Então, né? Ah, mas aí eu acho que eles têm algum... É o pacto de Ryan Murphy. Né? É que ela tá produzindo, né? Tem parte depois, explicou. É isso. Porque, cara, é bizarro. É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, que se vendeu como uma coisa que não é e entregou vários nada. Entregou uma série vazia. É isso que pra mim, eu não consegui nem odiar nada. Pra mim, uhum. é um sentimento de assistir e não sentir nada. É porque se ela fosse loucura, tipo assim, a Sarah Paulson não gostei, mas é o que vocês falaram. Se fosse todo mundo no nível da Sarah Paulson, uhum. ia dar a volta de alguma forma. Você ia falar, pô, não sei o que esperar dessa série, porque cada hora um personagem mais kamikaze que o outro. Mas uhum. não, elas ficam realmente tentando. Eu senti muito assim, né? Também não diria que é a pior série, nada, porque ela é bege. E ela é uma série que seria feita 20 anos atrás em qualquer ABC da vida, assim. Ia passar em branco, ter uns 5 episódios e ser cancelada. Exato. E não vai renovar, galera. Não vai. Ninguém gostou da ninguém. Vai renovar, amigo. Eu acho que se bobear, renova, hein? Eu acho que não renova, não. Pô, ninguém gostou, nem a crítica, nem o público. Ninguém. A audiência, eles vão continuar. Essa bomba. É. Ah. Se der audiência, vai depender vai do dar não. Olha, eu não sei. Eu tô convencida de que Sarah Paulson me convenceu a botar essa série aqui e lavar minha cozinha, entendeu? E aí, mas eu ainda espero que uma boa alma desocupada na internet faça um vídeo só com cortes de Sarah Paulson na série inteira pra eu ver. Eu conto com isso também. Mas assim, porque eu acho que ela é a única que pode render pela maluquice, assim. Agora, como ela é advogada do ex-marido da Kim Kardashian... Eu acho que ela tinha que ser peguete do ex-marido de Kim Kardashian. Era a única coisa que poderia dar um... Poderia. Inclusive, eu achei que fosse ela, inicialmente. Uhum. Eu achei que fosse ela que fosse Inclusive, quando a Kim Kardashian falava, ser trocada por uma mulher mais nova, eu achei que o plot era, né, que não, vai ser Sarah Paulson. Eu achei que ia ser Sarah Paulson. Também. Eu tava esperando muito que se fosse Sarah Paulson, ia ser muito mais legal. É, mas aí se é mais Close, legal, né? Ele não quer. Ryan Murphy não quer. Ou até Glenn Close, né? Nossa, demais. Glenn Close tá fazendo uma força pra atrair o homem dela, que é o homem da vida dela, não sei o que, não sei o que, mas é um homem que já não rende. Que, olha, que não ia me espantar que se fosse uma grande farofa, ela realmente ficasse com o ex-marido de Kim Kardashian. Mas é aquilo, né? Não aconteceu nada. Um homem que já não rende é muito bom. E ela quase pegou aquele produtor de Smash, gente. De Smash, é. Pois, quase. Tava torcendo por esse casal. Olha aí. Nada, minha mãe não me ajudou em nada. Nada. Não consigo me apegar a nada. Olha que ódio que eu fiquei. Podia botar Léa Michelle como advogada da série. Ah, eu amo. Porra. Se a série for renovada, com certeza a Sarah Paulson vai passar pro lado delas na segunda temporada, né? Ai. Vai realizar o sonho molhado dela. Será? De ser advogada junto com Kim Kardashian. Né? Ai, ai. Mas é aquele negócio, como eu me odeio, provavelmente eu vou assistir a temporada toda, né? Eu também, mas não prestando atenção, eu não vou, não. Existe uma possibilidade muito grande, quer dizer, de assistir toda. Toda também eu não prometo mais, porque eu prometo várias vezes aqui nesse podcast. Se a gente pegar todos que você falou que eu assistiu toda e eu assisti o mesmo. Exato. Exatamente. Caosinha. Eu achei muito curioso também que, assim, passou 10 anos, né? E Sarah Paulson não superou ainda. Tá pior que a Yoko Ono. Tá pior que a Yoko Ono. Acho que não, é que a Yoko Ono tem um pouco mais. Ai, que ódio. Será que ela quer pegar Yoko Ono? Pode ser. É muita maluquice, porque passam-se 10 anos e ela fica guardando esse rancor. Amiga, eu acho que a série já começa em sentido quando tem um flashback 10 anos atrás, e aí as pessoas aparecem 10 anos depois e você não mostra por como que elas cresceram. Beleza, não. Fatal. Elas só ficaram incríveis, milionárias, fazendo o trabalho dela. Porque assim, não precisava ter esse flashback de 10 anos atrás. Não, então, se fosse pra mostrar que elas saíram do escritório e tal, tipo, um ano, 3, 10, pra quê? Acho que é só pra mostrar a origem de Sarah Paulson, né? Sarah Paulson Origins. É, mas assim. Mas elas mudaram nada. Elas não chegaram num nível de sucesso, não sei o quê, que, tipo assim. Estão muito foda. Elas são normal de mulheres. Não, e inclusive a proposta para a investigadora foi assim: ah, eu vou. Vem trabalhar com a gente. Ela, não, aqui tô muito segura aqui. Uhum. Não, você vai ser sócia, vai ficar milionária em 3 anos. Já prometeu, assim, né? É profeta, né? É o jogo. O profeta. Eunice Nash está lá, não entendi se é advogada agora, se continua sendo investigadora. Não, é a investigadora. Não, investigadora. Mas que investigadora é essa agora? Que é sócia do escritório de advogados, sócia majoritária? Pois é, não sei. Né? E as investigações que ela faz super detalhadas também, né? Essa história do negócio no cu, umas coisas assim super, sim, realmente. Exatamente. Elas se vendem as três espiãs demais. Só que não, elas são só três mulheres muito, advogadas muito ricas, medianas, que fazem sucesso porque elas são muito ricas. É isso. E medianas. E medianas. Famosas. É isso. Ah, eu amei. A Amanda fez pra mim a melhor definição. Olha, sinceramente, ricas medianas. Ai, meu Deus do céu. Maravilhoso. Mas vamos então para a última pauta dessa semana, né? Que eu deixei aqui para vocês ficarem bem à vontade. Porque meus amigos gostaram muito de Tremembex. Porra, pô, vai dizer que você não gostou de Tremembex. Né? Pô, não tem como. Eu me entretive, mas porra, dizer que eu gostei é muito forte. Amigo, eu gostei nível farofa. Era farofa. Sim, que é isso que a gente gostou. Uhum. Era o que a gente esperava de All-Spare, o Tremembex entregou. Tremembex entregou tudinho. Tremembex é o All-Spare do Brasil, né? Uhum. Então temos aí grande elenco, né? Com Marina Ruiva Barbosa. Famosa. Bibi Comparato. Famosa e chata, não sei. É proteção, né? Eu me identifiquei com essa criminosa. A Diva e a depressão, né? Marina Barbosa e Bianca Comparato. Feio Simas. Feio, né? Simas. Feio Simas. Gente, é ele. É, você achou que era aqui? É, Greg. Eu achei que era só um feio braçudo. Olha aí. Feio Simas. E é isso, né, gente? De gente e a Elise, não é famosa também? Não é, foi o primeiro papel dela. Gente, jurava que ela era famosa. É boa. Né? E dela, tanto que ela tá no Twitter pedindo, falando, gente, por favor, me dá... Ah, na verdade é Sandrão. Boa. Na verdade é Sandrão, que é o primeiro papel. Ela falou, gente, me dá emprego, em nome de Jesus. Sandrão bombou, né? Foi pra página da Globo.com, primeira página, pra mostrar Sandrão. A mulher dela. Ih, uma coisa. É, quem não bombou, né? A Sandrão é sapatão mesmo, na vida real? Ela é casada com uma designer. Olha aí. Silvia Design. Ai, meu Deus. E aí? É o Anselmo Vasconcelos, tu falou? Que, aliás, fazendo com a caracterização tá... Falou Paulinho Vilhena? Paulinho Vilhena, exatamente. O ator que fez Marconi também é famoso, não é? Não sei, acho que não. Ele é só calvo, amigo. Acho que ele é só calvo. Amigo, ele é igual o Nardone. Não, as caracterizações estão fodas. Tem aquela moça que sempre faz papel de pobre, né? Que era a vizinha da Rita, lá em Sintonia. A primeira vizinha da Rita. A mãe de Cacau. Isso, Jussara, né? Que aqui é Dadá, né? Ah, Dadá, o capeta me mandou te matar, né? Ah, que é doida pra comer Suzane na porrada. Todo dia. Ai, gente, se eu fosse pra trabalhar se nesse presídio, que eu ia deixar Dadá uns 5 minutinhos com Suzane todo dia. Amigo, gente, é assim. É porque Deus não dá asa à cobra, né? Não tem dá. Esse ditado, né? Porque eu no presídio, os caras estão se batendo, eu vou deixar, gente. Ai, é certo, não é muito esquerda da minha parte, mas é isso, né? Não é muito esquerda da minha parte. Pô, cheio de coisa pra fazer. De, pô, a mulher matou uma criança. Ai, sabe? 5 minutinhos. É igual o guarda invejoso que deixava a Cristian lá de pau quebrado, ficava rindo, né? Tadinho, gente. Ai, gente, gay de calcinha no poder. Olha aí. Peraí, vocês não pediram os gays de calcinha, empinando moto, sei o quê? Aí, ó. Receba. Essa série, ela tá cercada de muitas polêmicas, né, que eu queria trazer aqui pra mesa. Por favor. A primeira é, estão romantizando os maiores criminosos do país. Não. Amiga, eu romantizo, eu odeio todos eles. Então. Eu continuo odiando pra caramba. Olha, não... Disseram que humanizou eles. Ai, gente, mas se você fazer uma série só deles enrolando o bigode, não precisa, né? Acho que qual o problema também de humanizar bandidos? Eles são pessoas. Essa crítica. As pessoas precisam ter a noção que, tipo, a vida da pessoa que fez um crime hediondo, que aliás alguns são mostrados na série, não é só ficar planejando outros crimes hediondos pra sempre. Uma hora eles vão ter que parar e fazer coisas normais, né? Eu acho que se eu tenho... Grande parte dos que mostraram ali cometeram o crime uma vez e eles não cometeram novamente, né? Não que eles estão certos, não estão, porque... Mas não fica a vida inteira aí, fala, igual você falou, enrolando bigode, pensando, meu Deus, qual é o próximo crime? Estou mal. Eu acho que se existiu um erro nessa série, falando dela como uma série séria, se ela se propôs a isso, é que, assim, primeiro que essa série é um compilado de livros do Ulisses alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, que é um cara que Guimarães. É isso. Acharam o corpo dele na lagoa. Mas, assim, eu sei que esse cara, ele tem vários livros sobre todas essas pessoas. E ele, pô, estudou muito esses crimes e tal. E você viu o podcast dele falando sobre o que? Eu, antigamente, eu gostava muito de ouvir podcast de crimes reais. E você vê ele falando, cara, é assustador até onde ele foi, quando ele vai fundo nas pesquisas e tal. Essas pessoas, elas não são pessoas normais. Definitivamente não. São pessoas muito cruéis. Então, eu acho que, pro que ele pinta e pro que ele colocou na ficção, existe um abismo gigante. Por exemplo, a Suzane é uma pessoa absurdamente manipuladora. Só que a manipulação que ela fez na série, tipo... Musa dos gays, né? Cara, tipo, não, entendeu? Não era assim, tipo, ela era bem mais... Foi bem mais... Adinosa, né? Sim, ela praticamente teve um romance com o advogado dela pra conseguir coisas, entendeu? E ela é... Safada! Ela não passou no teste de Rochard, ela fez... Cara, é bizarro. A história da Suzane, se você procurar qualquer podcast desse cara que ele fala sobre o caso, vocês vão ver, assim, que ela é um monstro. Essa mulher é um monstro. E ela não é pintada como um monstro na série, ela é pintada como uma pessoa esperta. Ela é até carismática na série. Exato. Então acho que eu sei que eu sou bonita e gostosa, né? Exato. Sou uma fera de pele macia. E vamos combinar que ela não é nem bonita nem gostosa. Aí eu não entendo essa pira em Suzane. Eu acho que, assim, a série suaviza muito cada personagem, sim. Até porque eu acho que se fosse pesar o clima, permitir ninguém aguentar. Mas eu não acho que ela seja um serviço no sentido que, assim, alguém que de repente evitaria um contato com Suzane von Richthofen ou qualquer uma daquelas pessoas vai agora amar porque viu a série. Eu acho que, assim, quem for fetichizar, escrever carta pra preso, não sei o que, fazer essas barbaridades que a série mostra, já faria. Sim. Não é função da série educar ninguém sobre fique longe da pessoa que atirou a filhada, né, que esganou a filhada e o pai atirou da janela. Exatamente. É igual a menina lá, né? Que a mãe chega e fala assim, o que você tá fazendo com esse cara, mãe? É fetiche. Maravilhoso. E eu acho que o objetivo da série também não é falar sobre os crimes, é falar sobre a convivência entre a Membé. E isso ela faz bem, assim. Eu não acho também que eles viviam o tempo inteiro se lamentando e falando, meu Deus, estou muito arrependida pelos meus crimes, ou então, pô, como vocês falaram, como vai ser o próximo crime que eu vou cometer quando eu sair daqui. Então, se vocês não querem ver a Suzane fazendo faculdade dentro da prisão, é melhor ver a farofa. E aí eu acho, assim, que a série não se leva a sério em momento nenhum. Então, se alguém tá levando a sério, aí é o problema da pessoa que tá assistindo, né? Não consegui levar. Eu desconsiderei o último episódio, tá? Como não? Tirou do lore? Nossa, tirei completamente. Guarda na fanbase esse último episódio. Se eu fosse dizer em relação a isso de romantizar não sei o que, eu acho que tem um personagem que, sei lá, tiraria da série como um todo, que é o grande alívio cômico, Doutor Chapatin, que estuprou todas as pacientes dele, né? Eu acho que a cena quando mostram a cena do crime dele é bastante forte. Mas, assim, o resto dele na série é ele fazendo uma patralhada pra fingir que tá doente e sair. Eu achei pavoroso isso. É, porque é interessante, entre muitas aspas, porque na série não pareceu interessante, você pensar num velho que não só articulou um plano pra sair da cadeia, como ele conseguiu sair da cadeia fingindo estar doente, provocando passar mal, sabe? Tipo, é uma história... diferente. Mas poderia ter sido mais rápido, né? Sim. E sem essa pegada cômica, não sei, eu achei muito esquisito. É, ficou parecendo Trapalhões, né? É, porque, tipo assim, até, se você for pegar até os... Tipo, os plots da Suzane não são densos, dramáticos e tal, mas tem... Você, né, você entende que não é, tipo, musiquinha de comédia e toda hora. Mas as deles são, e aí eu fiquei, cara, é, tipo, sei lá, é um negócio muito grave a parte dele pra você tratar assim. Não que a Suzane seja light, nada, né, mas... É, mas o dele é mais tenso, talvez, pra tratar numa série que não leva muitas coisas a sério, então... Eu concordo. Mas gostei muito de Gays de Calcinha. Já sabia dessa história, inclusive, por causa do Ulisses. Eu não me lembrava que Matsunaga namorou o Sandrão. Ah, é. Eu não lembrava também, não. Mas isso aconteceu mesmo, eles? Porque, assim, eu acho que eles juntaram ali um monte de gente que talvez nem tenha convivido especificamente, né? Pra poder dar essa liga. Então, tipo, essa rivalidade da Suzane com o Elis Matsunaga, eu acho que foi parte disso. Não, mas tem essa... Depois eu fui ver que tem esse boato de que a Suzane foi o pivô da separação da Matsunaga. Ah, é? Tem esse rolê. Mas é uma fofoca. Eu tô vendo aqui quem escreveu. É Ulisses Campbell, o nome dele. Guimarães. Campbell Guimarães. E ele escreveu um livro chamado Tremembé também. Então, olha aí. Talvez... É, e acho que ele é roteirista da série também. É, cara, o estudo dele sobre o crime da Flor de Lis... É um bagulho assim que... Nossa, e Flor de Lis vai entrar? Sabe quem sou eu? Ela vai entrar, segunda temporada. Porque... Mentira, não sei se vai ter segunda temporada ou não. É porque mas... ela tá em Bangu, né? Amiga, não duvido que tenha sido a temporada, não. Será? Eu acho que vai ter. E assim, mas assim, uma coisa que eu queria falar, eu não dava meia foda pra Marina Rui Barbosa. Mas a bichinha tá muito boa. Ela pegou, tipo, tem a entrevista com o Gugu, os trejeitos, o jeito que ela faz, muito parecido com o de Suzane. Sim. É porque eu tenho um problema de prótese dentária, né? Sim, botou tá uma prótese, botou uma prótese dentária, me tira completamente também de qualquer coisa. Uhum. Né? E a prótese dentária da Marina Ruiva Barbosa me tirou muito do... Do que poderia ser dramático. É. Eu não achei ela ruim, achei que em muitos momentos ela entregou bem, mas eu acho que ela se valeu muito também disso, da dentadura, da carinha de doidinha. Eu vi muitos analistas, essa outra polêmica, muitos especialistas em Suzane, né? Que ficavam falando assim, Suzane não era olhar de louco o tempo inteiro, ela era muito... E eu fico, gente, sério que eles estudaram a linguagem corporal da Suzane Vanhente? Em que momento, né? Rolou essa análise toda? Que convivência foi isso que as pessoas tiveram com Suzane? Pois é, eu achei muito esquisito. Cara de doidinha. É que eu não sei que vocês sabem, ver, mas assim, eu acho que o negócio da Suzane tem uma galera que gosta real dela, assim, que ela é uma criminosa que o povo, tipo... Acho, sei lá, a menina nem carisma tem, não sei o que essa galera tem. Também não sei, não. É esquisito. Mas vou falar pra vocês que vi no X, não sei se vocês chegaram a botar no grupo também, que o casinho do Christian Cravinhos apareceu. Eu mandei, Duda. Tu mandou? Ah, então, eu vejo no X. E o grande cara, Duda. Realmente, Duda Bigoduda. Apareceu e falou que rolou sim esse. Que ele era um fofo. Casal, que ele era um fofo, que ele fez um coração de sabonete da Boticário pra ele, da Natura, que ele comprou de todos os bandidos de Tremembé. E fez pra ele só porque ele gostava. E eu acho que o Christian Real Oficial deveria estar agradecidíssimo que ele foi retratado dessa forma, que ele foi de saco absoluto, sério. Sim, um puta com gostoso. Uhum. Um homem que quebrou o pinto com a esposa, depois mandou ver com um amante de calcinha. É. Por fim, desistiu dos dois na saidinha pra pegar uma terceira mulher avulsa. Avulsíssima. Eu adorei que ele falou assim, chegou pra Daisy, né, gloriosa Daisy. Não vou poder ficar com você agora, tenho muito pouco tempo pra fazer tudo que eu quero. Aí ele dispensa o Duca, depois você fala Luca, sei lá, no Lua. E você fala, bom, ele vai se encontrar, né? Vai pra Irlanda procurar uma luz. De repente, o homem tá no bar, dando em cima de uma blusa, falando, meu anjo. E aí Daisy chega com tudo, né? Olha Curiosa Daisy, a maior piranha que você conhece. Pois é. Chega rebocando ele. Quem eu realmente não curti foi nossa querida Michelle, né? Bianca comparado a Bibi. Como proteção. Muito qualquer coisa. Ah, é. Ela era chata também. E a classe dela é evitar o marido, querer falar com os filhos. E quando tá com os filhos, quer brigar com os filhos também. Exato. E o filho com medo dela. E a filha liga, mamãe, você vai me jogar da janela. Meu, a cena foi muito... Fala, sai daqui, sai daqui. Ah, amigo, do nada, a criança fala assim, ai, tô com medo, mas por quê? Porque de tirar nota baixa, porque falaram que se eu tirar nota baixa, você vai me jogar da janela. Gente, que diabo é isso? Não, e aí eu achei engraçado que assim, eles fazem esse plot da saidinha, né, que é o fim da temporada, ser um negócio de muito impacto pra cada um deles. Então no penúltimo episódio eles recebem uma cartinha, choram com a notícia e tal. Só que não faz sentido a Ana Carolina Jatobá ter tido essa reação, porque ela tinha dado uma saidinha dois episódios antes. Uhum. Eu falei assim, ué filha, não é terça-feira pra você isso? Pois é, ela pegou uma pena bem reduzida, né, porque... Ela pegou pela violência com a criança e por ter sido cúmplice do marido. E o marido pegou pelo assassinato em si. Então, meio que ela já fazia essas saidinhas. Sim. Então, coisa que eu gostei na série, que eu acho que eles foram muito felizes, na hora de mostrar os crimes, eles não mostraram. Ficava muito meio, tipo, sabia que tava acontecendo, mas você não era gráfico o negócio. Sim. Graças a Deus. Foi bom ter mostrado desse jeito. Mas assim, o crime da Isabela Nardoni eu achei esquisito o jeito que eles botaram, porque assim, é uma coisa que a gente sabe que não tem uma versão definitiva, porque eles mentiram pra caralho, né? Mas assim, do jeito que eles botaram na série, parece que ela matou a menina, tipo assim, Isabela já não respondia, eles ficaram lá sacudindo ela, e depois o pai só jogou a menina já morta da janela, sabe? Porque tipo... Mas uma das milhares de versões é essa, que tipo assim, ela esganou a menina desmaiou, e aí pra se livrar do... Aí eles acharam que ela tava morta, pra se livrar do corpo, ele jogou ela de cima. Só que a menina caiu e ainda tava viva. Quando a mãe dela chega, ela ainda tá viva, a menina. Então, tipo, tem... É um crime que, na minha cabeça, eu ainda não consegui entender por que que eles não confessaram esse crime ainda. Eles ainda alegam inocência, até hoje. Foi um bandido que entrou na casa. Né? Ah, com certeza. Essa é a teoria do cortou bandido. Cortou a dela. Tem essa também, né? Que um bandido entrou na casa e que fez, né? Ah, aquele é a que eles juram que é o mais óbvio de ter acontecido. Porque tinha um prédio em obra do lado do prédio. Aí o bandido pulou o muro, entrou, não roubou nada. Tacou só a criança, mas em cima e foi embora. Sendo que tinha outras crianças lá e os fãs de falar, não, queremos essa aqui. É, tipo, não faz o menor sentido, sendo que toda a perícia indica claramente qual foi a cronologia do crime e tudo que aconteceu no apartamento exato, mas eles não confessam até hoje. Isso pra mim é bizarro. Que já tá pagando, né, pela pena. Fala logo o que aconteceu, mas é isso. Um negócio da série que me pegou também é que eles têm o letreiro, né, apresentando cada um. Eu achei ok, achei uma boa arte, um bom artifício. Só que eles ficam economizando letreiro pra ter até o último episódio, gente que tá desde o primeiro sendo apresentada. Eu não entendi esse conceito. É, se perdeu um pouquinho. É tipo o participante do Masterchef, que até o último episódio estão apresentando. Nossa, é tipo o participante da Fazenda, né? Chegando na Fazenda e sendo apresentado. E aí, tipo, tinha uns que o crime era matou os pais, não sei o que, outros era assim, roubou uma galinha. Ah, isso é a realidade do presídio brasileiro, né? Não você é? Tem pessoas de crimes hediondos e gente que roubou um pão, tudo na mesma cadeia. Isso aí, pra mim, é Tem uma das detentas aqui, fala uma hora da Poliana. Gente, o crime dela é horroroso. Porque depois eu tava no TikTok e aí eles... Aí apareceu o cara que fez a série, né? E aí ele começou a contar do crime e aí eu fui vendo. Gente do céu, eu fiquei sem dormir direito à noite. Porque, nossa, deu um negócio na hora que ele explicou. Porque é uma das que fala que foi presa porque filmou a irmã de 6 anos sendo estuprada, né? E aí ele conta o detalhe de como é que foi. Tem um vídeo e tal, não sei o que. Gente, péssimo. Gente do céu. Podre. Tomara que não apareça pra por mim. Por isso que eu não gosto de ver essas coisas de crime, assim. Eu não curto acompanhar, porque me pega muito de acompanhar essas coisas, assim. Ah, eu não tô atrás de nada disso. Eu já fui muito mais, assim, interessada em mentes criminosas e tal, e não sei o que, mas foi uma fase que passou, graças a Deus. Eu quero a farofa. Era isso que o meu pé atrás com o Tremembé, uhum, era só isso, entendeu? Tipo assim, a gente ficar acompanhando essas histórias que, pô, a mídia já explorou de tudo quanto é jeito, uhum, e a gente tem que ficar ainda revivendo essas coisas. Mas os crimes mais conhecidos, eles fizeram uma encenação muito pequena. Uhum. Talvez a do médico tenha sido a mais impactante pra mim. Mas também foi rápido. Então, é isso. E a gente tem que falar da grande atuação de Paulinho Vilhena como Gugu, né? Meu Deus, que ódio! Gente, vocês não estão entendendo. Vocês que não estavam vivos na época desse crime, ou que vocês eram muito pequenos, que o Brasil parou por causa desta porra desta entrevista. Parou pra assistir essa merda. Sim. Só se falava nisso. Vem aí, vem aí, vem aí. Um negócio bizarro. Bizarro, era curiosidade geral, assim, essa entrevista que não foi nada, no final das contas. Foi o que passou, o que tem na série é o que mostra. É o que mostra. Que foi mesmo. É porque a grande twist da entrevista foi Suzane tá namorando Sandrão, né? Uhum. Talvez. E tá precisando de máquinas de costura, que são muito caras. Ah, pra quê, né? Ah, é, Suzane... Saulão da Tia Su. Mas assim, eu realmente não entendi o conceito da direção ou do Paulinho Vilhena, não sei quem foi, de não fazer o Gugu. Porque assim. Péssimo, gente. Não precisava ser perfeito, incrível, cheio de nuances, mas o Gugu é uma pessoa relativamente fácil de imitar, o jeito que ele fala, os trejeitos. E aí eles só botaram a peruca loira no Paulinho Vilhena e ele ficou falando. Não sei se eles ficaram com medo de ficar caricato. Ser caricato, é. Ele lembrou o Silvio Santos do Rodrigo Faro. Ele pareceu o Silvio Santos em alguns momentos. Mesma vibe. Eu não entendi. Não, assim, porque as falas, tudo tava coerente com o que aconteceu, né? Que ele falava, mas uhum, o que falou foi a parte parecida, né? É, porque ele não precisava fazer um Gugu mega feito, mas assim, o mínimo de vontade de estar ali, parecia que ele não queria fazer. Uhum. Que fala, ai, que saco, me obrigaram, vou fazer qualquer bosta aqui. Exato. Não que o Paulinho Vilhena fez também um grande talento, mas, porra. Não. Fez aí o pai do Cebolinha, super bem e tal. Então... Olha aí. Era o namorado da Sandy na série. Pois é. Olha aí. Tempo passa, né, menino? Loucura. Que loucura. Gente, mas é uma farofa muito bem servida que eu gostei de assistir. É? E quero voltar a ver. O último episódio é uma merda, que acontece na feijoada. Sim. Pode pular, gente. Porque assim, esse negócio do Christian ser tirado da condicional, né? Por causa da Daisy. Ele finaliza a série, sendo, eu achei, falei, será que vai ter mais episódio semana que vem? Eu falei, pode ser que eu perdi esse rolê, né? Mas não vai ter. Eu achei legal o negócio da Suzane ser tirada da condicional também, porque tava no casamento. Não, a noiva vestida de pombagira dentro de uma igreja evangélica. Achei ecumênico. E o cliffhanger de Suzane morrendo? Que não se preocupou, né? Poxa, bastante. Será que ela tá viva na segunda temporada? Será, menino? Gente, é aquela trilha, hein? Christian e Luca mandando ver a trilha. É o Grelo! Essa música do Grelo pavorosa também, Daniel comendo a menina, a feticheira. E o Grelo torando. Esse plot da feiticeira também foi muito bom. Ela falando, é fetiche, mano. Eu adorei uma cena que a mãe dela chega pra ele e fala, Daniel, não procura mais a minha filha. Aí ele fala, eu não procuro ninguém não, dona, eu tô preso. Ai, eu achei que o Fê Simas também teve seu apelo ali, viu? Uns braços ali de repente assim. Não, ele pegou um travesseiro na cara. Uhum. Vai de boa. Tá, com certeza. Foi o que ele serviu. Tivemos também terremoto, maremoto, como é o nome do querido. Terremoto. Um grande viadão aí, né? Que fez Lua chupar o pinto dele por um armário e não deu. Comeu todo mundo da série. Uhum. Até a gente que tava assistindo. É. A transfiníssima armou pro boy dele ser pego lá com a droga no cu, né? Achei tenso também. Se eu fosse presidiário, terremoto, né? Descanso. Mas ele não tinha descanso mesmo, não, mesmo. Todo mundo queria terremoto. Não, eu fiquei esperando ter terremoto com o Christian. Olha aí. Não rolou. É dois alfas, não rola. É dois ativos. Christian é ativo de calcinha. Mas é por isso que não tem ativo no Brasil. Os ativos estão tudo preso. Olha, menino, aí, ó. Descobrimos. Olha aí. No Brasil não existe ativo para mim, né? Não tem ativo para mim. É isso. Agora você vê, eu achei que a atuação de Elise foi bastante boa, talvez uma das melhores. Amiga, ela tava igual também. Então, mas eu não consegui, assim, não dizer comprar a personagem, porque assim, eu acho que a Suzane, né, por mais doidinha que seja, ela tem um arco ali que se acompanha, até a Bibi comparado, você, de repente, e a Elise era só isso, vou fazer um documentário... Ai, tem que passar no teste, ai, me chamaram de... Pra não dizer que eu não... Teve uma cena dela que eu ri, que foi ela dizendo que foi caçar um viadinho. Ah, foi boa. E que esse viadinho eu comi com as gotinhas de limão. Sim. Mas e ela tomou um golpe do advogado, né? Tomou. E recebeu um bilhão do documentário. Aí ele falou, então, menino, fazendo as contas aqui, hein, sobrou 250 pra você, hein? Aí. Fiz as contas tudo puta. Esse documentário é aquele da Netflix? É. Não, né? É. Ela podendo fatiar esse advogado inteiro, né? No saidinho. Deixa ele dar um mole só pra ele ver. Eu amo ela dizendo, ah, vou deixar um testemunho pra minha filha, que eu não tive outra opção. Eu tentei muito. Igual a Ariano, né? Tentei pra caramba, tentei várias coisas. Tentei gatinho, tentei tudo. Ariano, Elisa, Samud, o S, né? Ai, ai. Mas e Xandrão, hein? Vocês acham que vai vender as máquinas? Já vendeu. Não, já vendeu, menina. Não, o homem não quis comprar. O homem não quis comprar. Ah, mas ela vendeu pra outros, com certeza. Eu acho que tá tudo enferrujando lá na casa de Xandrão até hoje. Eu acho. Eu amo quando Suzane fala assim, se o dinheiro tá na minha conta, ele é meu. Aí Xandrão, ah, é? Então se as máquinas estão na minha casa... Vou continuar na minha casa. Eu amo que estão lá no meio do quintal. Qualquer ladrãozinho do Louvre pega. Exato. Só botar a senha Louvre, né? Ai, que ódio. A senha é máquina de costura. Tremembé. A senha é Suzane. A senha Tremembé é foda. Ai, ai. Mas eu gostei também de Xandrão. Ela me incomodou um pouquinho no início. Achei muito caricato. Falei, nossa, essa mulher não deve nem ser sapatão. Tá muito caricato. Mas Xandrão que lembra o Nick Carter, né? É verdade. Meu Deus, igualzinho. Só faltou o Nick Carter ser preso, né? Mas faltou. É, não foi preso, não? Ah, não, o irmão dele, acho que deve ter sido, né? Ah, mas posso falar, Mandy, que eu não sei se eu tô sendo misógino, sei lá. Mas eu achei que era muita cena de Xandrão lambendo gente toda hora. Eu fiquei com um pouco de tojinho. Amigo, não fiquei, não. Você é bicha, não. Né, menina? Acho que você é bicha. Mas assim, eu não fiquei. Eu fiquei um pouco constrangido em algumas cenas, não sei porquê. Geralmente não fico constrangido. Né? Geralmente toda babada em mulheres comendo mulheres. Porém, eu fiquei um pouco assim, sei, eu achei... Uma relação meio forçada. Eu acho que tem muito, né? Tipo, na cadeia. Você fica carente, você quer uma conexão e tal. E acaba... Mas assim, não acho que Elise é bissexual, sabe? Não acho que a Suzane é bissexual. Eu não acho que Christian é bissexual. É gay. Não, eu não acho. Apenas gay. Ele é hétero mesmo. E aí tava lá fazendo nada. Exato. Vou comer essa bicha aqui. Essa e várias. Aqui aparecer, tá igual terremoto. Mas é que, por exemplo, a cena da. Quando a Suzane seduz ela na primeira vez na máquina de costura, né? Que ela tá lá abaixada. Eu achei muito mais sexy essa cena do que as cenas que ela tá lá montada em Elisa no refeitório, enfiando a língua na orelha dela, sabe? Tipo... Que nem podia, né? Ainda tomaram expor. Pois é. E aí Suzane fala assim, nossa, aqui é bom mesmo, hein? Pode até namorar no refeitório. Eu amo. É uma ordinária mesmo, né? É muito filha da puta, né? Uma coisa que não ficou explicada, muito assim, bem explicada, foi porque Xandrão mandava no presídio. Uhum. Se não tinha nenhuma conexão, tipo, é o que é? Nome do jogo, né? Porque a mãe de Sandrão, ela mandava no presídio, aí agora... Porque ela ainda fala pra Suzane, vou passar a coroa pra você, você vai mandar, e Suzane fala, mas vai ter uma cerimônia oficial da passagem da coroa. E a Sandrão ainda mandou, nada de botar no, na internet que ela é melhor do que eu sou melhor do que ela, hein, galera. Porque quando o Sandrão sai na despedida ali, ela ainda faz um sinalzinho pra Elise, assim, tipo, ó, oh, cuida aí da minha mina. E eles se cagam depois pra ela. Porque se não cuidar, vai acontecer o quê? Sandrão vai voltar e vai matar todo mundo? Ah, tipo, não deu pra entender, não deu pra pegar por quê. Mas é o que é. E também, assim, não dava pra esticar muito mais essa série. Então, tudo bem. Tanto que o quinto episódio não é nada, né? Então... Exato, que é completamente dispensável. Então, larga pra lá. Mas, gente, é entretenimento divertido, engraçado. Mas sabe quem eu amei? Diretora Odete, boladíssima quando saiu o livro denunciando as coisas erradas, tudo o que acontecia. Sim, muito bom. E ela, bolado. Gente, traz o velho de volta, pelo amor de Deus. E ela falando com o cara, você não pode me mandar embora, eu mandei montar a moto pra você, mandei o preso montar mais. Isso é uma confissão? Isso... Ela ficou mais puta ainda que ela foi burra. Ai, muito bom. Yeah. É, mas aí, a Orange is the New Black, BR, o erro é, com menos sapatão, talvez, mesmo tendo Sandrão. É, tem mais viado que sapatão, né? Não, só tem o Christian. Ah, tem Christian. Tem que terremoto. Isso? Tem o terremoto, tem o homem que tá fazendo o livro, tem o outro que não sei o que da Eloá. Aliás, o homem. O Lindenberg é viado também? Ele de uma hora convida o outro pro quarto. Olha que gostoso. E ele, o menino do que tá cuidando do velho, que não é o médico, é o outro que tá cuidando do velho, também é viado. O terremoto pega ele também. Ah, sim, ele vira um fixo do terremoto. Exatamente. É o Orange is the New Black gay. Pronto. É mais caro. Ai, eu amo. Beijão. Mas, gente, não achem que é uma grande, porque tinha gente dizendo assim, nossa, Tremembé, o ribalto da teletramaturgia brasileira, que não sei o que. Tá. Mas sem militância, coisa, galera. Né? Sem militância. Não vai. É, você tem o amarelo. Entendeu? É isso. Sou setembro amarelo. Eu amo. Mas vamos para comentários, então? Pra gente encerrar esse programa? Vamos. Começando aqui com Marcele Souza, né, Marcelo, dizendo, é bem chato quando tem uma série com uma primeira temporada incrível e a segunda não consegue manter o mesmo nível. A Netflix é dona disso, das séries não conseguirem fazer uma segunda temporada. Isso é a mesma coisa, amigo. Já entendemos. Prefiro uma série com a primeira temporada boa, mas com espaço para evoluir, que uma primeira temporada excelente. Entendemos. É isso. Paz nos estádios. Eu gosto que o Marcelo, ele faz um negócio que parece que é uma introdução para algo que ele vai explicar do que ele tá falando depois, né? Exato. Só que aí fica na introdução. No caso aqui, ele conseguiu repetir a mesma informação 3 vezes, 3 formas diferentes, dizendo a mesma coisa. É sobre isso. Mas eu amei que Marcelo disse no grupo mais cedo que foi essa série das advogadas a lavar dinheiro. Não temos dúvidas disso. Com certeza. Próximo comentário de Mari Barbosa, né? Que ela começou a comentar no Spotify e aí ela terminou de comentar no site. Foi um negócio assim, né? Como então, é? Multimídia. É isso, tá aqui. Oi, lindos! Oi! Esse eu ouvi tão rapidinho que já quero outro, tá? The Morning Show, tô achando bem qualquer coisa, mas seguimos. Grey, sem condição. Amo os plots que ele simplesmente saiu do hospital sem dar explicação nenhuma. E a Jo, entendi que tava no meio de uma licença por causa do Link. Mas a Tédio, ansiosa pelas cenas de cola velcro, nossa, foi sensualérrimas. Com Sofia pra ver se ela desnuda. Não, elas transaram de roupa, foi incrível. Nobody want this. Eu achei ridículo aquele plot da Joanne com insegurança porque ele pediu um night off. Sendo que a Joanne já tinha pedido pra ver série sozinha no Valentine's Day. Me poupe. E Morgan, nessa temporada, achei mais imatura que o normal. O plot dela com o terapeuta infringindo todas as normas do código de ética. Eu também achei que meio não saiu do lugar, mas é gostosinho acompanhar a série. Amei Blair, só achei que ela merecia um marido mais bonite. Eu também. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: eu comecei agora o episódio e minha vida já mudou com o seu bumbum suado. Porque faz muito sentido, mesmo sendo horroroso. Sim, melhor a música. Da pauta eu vi apenas Ninguém Quer, e Ninguém Queria mesmo. Achei essa segunda temporada um desperdício. Que absurdo. No mais, vocês deram a vida e o nome em Greisa. Beijos, boa semana. Beijos, Gabi. Próximo comentário de Diogo Almeida, dizendo: salve, logados! Quando vi Lazarus no Prime, esperei pela review de vocês, que são o podcast oficial do Haller Koba no Brasil. E depois dos comentários, vou dar uma chance pra série. Esse elenco de American Horror Story me devolveu todo o hype pra série, hein? Sim, estamos aí vendo que vai ser a American Horror Story All Stars. Uhum. Né? Nova chance. Jorge Albuquerque, vindo do futuro para dizer que o episódio 477 vai ser um mousse, com vocês comentando Tremembé e os donos do jogo. Eita, como adivinha. É engraçado que as pessoas, elas criaram uma necessidade, né, lá no grupo, que elas ficam assim: vai ter tal coisa na próxima pauta? Vai ter tal coisa na próxima pauta? Gente, esperem e confiem. E tenha uma coisa em mente de vocês: os lançamentos grandes vão estar com certeza. A não ser que eu cisme, como eu fiz com The Pit. Não botei na pauta e ficou com Deus, é isso. Né? Mas os lançamentos vão estar lá. E outras coisas a gente inventa lá. Que a gente coloca. Mas teve um lançamento. Lanceamento. Que você tinha botado na pauta essa semana e tirou. E aí eu fui em campanha pra voltar, e semana que vem vai ter. Exatamente. Porque eu tô aqui com a minha pauta original da semana que vem, tá? Que eu botei pra vocês, é editada. Na minha pauta da semana que vem... Ah, vai ter original, dois coisas. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 assuntos. Deus que me livre. Entendeu? Porque eu vou vendo as datas e vou colocando nos slots perto que a gente vai gravar. E aí depois eu vou só triando, entendeu? Triando. Olha aí. Vou só triando. Mas é isso, gente. Não fica aí nessa coisa, não. É muito mais divertido encontrar pelo caminho as coisas. Ou então vocês vão lá quando o Sassi botar a primeira letra e você tenta adivinhar nas redes pra engajar. É isso. É isso, que todo mundo essa semana só adivinhou que ia ter Ninguém Quer. Uau, nossa, vocês são espertos mesmo, hein? Nossa, hein? Eduardo, você tá bravo. Tá bravo? Tá chateado. Começar. Eu não. Mas é isso, gente. Confiem apenas no processo, entendeu? Nunca decepcionei vocês, não vai ser agora. Será? Então, confio. Próximo comentário de Gabi Gobi, também tá com a gente aqui direto, dizendo: Amanda me representou. Opa. Ao perguntar, afinal, por que Doutor Costinha? Olha aí, não era só eu que tinha essa curiosidade. Mas se é ouvinte, pensei... não conhece a lore. Aí. É isso. Já pensei várias vezes em pedir legenda para os apelidos de Grace, porque abandonei muitos anos e hoje só sei das notícias por vocês. Então, a gente vai fazer aqui um rápido tutorial para vocês. Tá? Eu vou dar o apelido e Leózio fala quem é oficialmente. Tem que explicar o porquê também. Ah, né? Sim. É? Então temos Dr. Cobalto. Richard Webber, botaram cobalto no corpo dele, ficou doidão, dizendo que para curar câncer você tinha que... elogiar, né, o câncer, as células do câncer. Doidão, olha o Se Crazy. Seu Pompeu. Seu Pompeu, Ellen Pompeu, que foi acusada pelo bot que defendia Catherine Hyde no Twitter, dizendo que Seu Pompeu fazia atrocidades e Catherine Hyde levava a culpa de tudo. Merenda Bailey. Merenda Bailey. Ou Tina Estrada, né? A grande Miranda dele aí. Estrada. Que tinha uma infecção nas mãos. Vocês viram? Essa mulher, ajudem. Aí temos Doutora Tédio, também autoexplicativo. Sim, Doutora Tédio, que é tediosa. Marido de Meg. É o marido de Meg, né, Winston? Grande Doutor Indugo. Doutor Meg. É isso. Amélia é Amélia, né? Porque a Amélia que era a mulher de verdade. Uhum. Né? Aí temos Doutor Costinha, já explicamos a lore. Costas bonitas. Doutora Sidecut. Que é Simone, né? Com seu outgirl aí, seu incrível corte de cabelo. Exato. Adelaide, porque é realmente o nome dela. É o nome da atriz, Adelaide. Não é, atriz, não é paraguaia? Adelaide quem? Adelaide, cujo nome a gente descobriu depois de uns 2 anos de série, que era Jules, né? Jules. Assim como a doutora Verônica, que morreu. Mike Chang. Mike Chang, que é o nome dele, né? Também. É o... Exato. Ninguém sabe o nome dele em inglês, acho que é Blue. É Blue. Acho que é Blue. Mas é Mike Chang, né? Então... Mike Chang, porque é Mike Chang, é Mike Chang, né, gente? Blue. Exato. Que gerou aquela tatuagem, né? Make Change Forever. Meu Deus. Ai, que é Tina Tingley. Boca, né? Doutor Boca Murcha. Doutor Boca, que é... Tem qual é o nome do querido? Ah, é isso. Ah, já nem lembro. É o novo namorado de Meredith. É, é o pai Scott do filho de Meredith. O novo Derek. É, o novo pai do novo Derek. Gente, eu esqueci totalmente o nome do homem de Boca. Ah, doutor Scott Fidman. É, Scott Speedman. Né? Aí, acabou, né? Tô tentando... Owen é Owen, né? É, Catherine é Catherine. Mandy Jackson, é. Catherine é Mandy Jackson. Isso. Tem a grande Mandy Bailey, Helena Bailey, né? Que virou a dona da clínica aí. O Scott Speedman é Nick. Ah, Nick verdade. Marsh. Nick Marsh. Nick Marsh. Dr. Marsh, verdade. E é isso. É o nosso glossário aí. Tinha Midori, que era Midori, linda. Midori, que era Midori. Exato. Sandra tá voltando, Sassi. Foi o que disseram, né? Que disseram que o elenco oficial de Grey's tá. O perfil oficial de Grey's tá seguindo Sandra. Tá seguindo, né? Disseram isso. É o boleto, né? Nunca falha. A nossa grande gostosa aí. Gostosa do ano. Uhum. Beijos logados. PS. Beijo. Joane é chata e Noah também. Só não largo porque ainda amo essa farofa toda. Próximo comentário de Diego Gregório, dizendo: amigos, falando sobre It, o livro é uma loucura porque ele escreveu claramente sobre o efeito de substâncias ilícitas. Gente. O filme dos anos 90 faz um bom trabalho condensando a história para fazer sentido. Na verdade, Stranger Things se inspira em It e muito. Concordo mais uma vez com a diva Amanda. Os atores da série de It são bem melhores que os de Stranger Things, que sujentam tudo pelo carisma. Vou dar uma chance à série, mas não espero nenhum mousse. Spoilers, respondendo algumas dúvidas. It é um alienígena ancestral que cai na Terra muito antes da cidade existir. Ele se alimenta do medo das pessoas, então assume formas que as assustem, porque pessoas assustadas são mais saborosas para ele. Um dia, um circo chega na cidade e a coisa vê o palhaço e até ele acha aquilo tão assustador que decide assumir aquela forma dali por diante. Gostei que veio bem completo. Gostei. Beijos, Diego. Beijo. Próximo comentário de Dani Araújo, né, nossa mãe, dizendo: oi. Oi. Para tranquilizar vocês, kkkkk. Se for o caso, a Alice só escuta o que eu já passo filtrado para ela. Obrigado, senhor. E ela sempre pergunta: mamãe, não tem nada para eu ouvir? Oh, aí só não tem, semana, tem, não. Tem esse beijo que a gente tá mandando para você, Alice. Beijo, Alice. Essa semana eu achei que a gente foi clean. Amiga. É, tá clean bom. Girls, né? Tremembé aí, ó. É. Da pauta sua vida. Piada de setembro amarelo horrível. Ah, eu amo. Ainda bem que a gente já tá em novembro. A pauta só vi Lázaro e ainda fazendo crochê. Muito obrigada por contar o final, pois não dei conta de passar no terceiro episódio. Muito doideira pra mim. Agora, o que vocês têm a dizer sobre a CCXP? Não tem nenhuma atração. Menino, confirmaram aí, né? Painéis do Prime, né? Fallout, The Boys, Corrida dos Bichos e Cangaço Novo. Né? Amiga, assim, tem as atrações, mas pra mim não importa muito, porque eu não vou ver nenhuma, né? Pra mim, a maior atração é Leoz e Amanda, né? Exato. É. Pra mim, se não tiver atração do auditório, é melhor, porque vai estar menos cheio, né? Verdade. Tá, você não tem atração nenhuma. Hoje que saiu o elenco de The Boys, que vem apenas sábado. Esse ano já não ia mesmo, mas parece que estão dando ênfase para anime. Beijos. É, amiga, porque é aquele negócio. Realmente a gente gosta de ir pro evento, não pelos painel, né? A gente tá fugindo dos painel. Tivesse pra ver os casamentos lá na área do mercado mágico. É, mas até aí. Agora realmente eles não confirmaram nada ainda, só essas coisas agora. E é mas isso. Ultimamente eles não confirmam nada com antecedência. Eles chegam na semana e falam, ó, a Ariana conseguiu vir, falou, não conseguiu. É, vai esperar pegar o avião primeiro pra depois confirmar, né? É porque eu acho que teve um ano que eles falaram um monte de gente na largada e o povo foi todo fazendo a Ariana no decorrer do ano, né? Eles se fuderam. Sim, no final. Foi. Então foi acho que eles aprenderam a falar. Foi o auge do negócio, eu lembro. É, não, e eles falam que hoje em dia as pessoas vão pelo evento e não pelos convidados, né? Ah, gente, mas tem que ir, você vai ficar lá no painel, a vida inteira vendo lá de longe, o cara que só vai falar, oi, hi Brasil, essas coisas. Tá não, e, o painel só, e no painel só cabe 2-3 mil pessoas só, né? Beijos. Próximo comentário de OEA, tá? Que disse, eu estava escrevendo o comentário do Corrida das Blogueiras quando vocês soltaram o vídeo do pai que foi fazer cruising em outro país, logo depois da mãe dos filhos dele morrer. Luciana Nalati me pediu hoje esse vídeo pra mandar pro Namor e eles estavam falando mal da criatura. Eu amo. Bom que ele já deixou registro disso para os filhos não serem processados quando eles praticarem abandono de idoso com esse pai. Pra resumir, se quase todos os resultados de uma prova de reality são ruins, a culpa não é dos participantes, é da produção que escolheu o elenco e formulou a prova. Eita! Lançou um lacre depressão aí pra GTV. Corre aqui. Lançou um lacre pra GTV. Próximo comentário de Luciano Loureiro, nosso corredor, dizendo, que surto foi esse do Bumbum? Chorei de rir. Achei Ninguém Quer uma delícia, tá? Oh. It, eu gostei mais do segundo episódio, mas espero que todos morram no final. Beijo. Você continuou, Sassi? Sim, eu vi o segundo. O Zanon também viu, mas Zanon não vai continuar por causa do racismo. Ai, não do, raci... não do racismo de Zanon, no caso. Menina, é uma hora dele sofrendo racismo o tempo inteiro e ele só fica nisso. Aí no final aparece o monstro duas vezes lá e é isso. Ai, não tenho paciência, não, pra ver as pessoas sofrer. Entendo, minha amiga. Chega de racismo, gente. Drogas, tô fora. É. Próximo comentário de Sofires dizendo, oi, amigos! Oi, Sofires! Muito bom assistir Greisa com vocês. Ai, que especial! KKKKKKKKK. Sobre corrida... Os jurados têm ponto no ouvido e tudo que eles falam, a produção que manda vi nos bastidores. A produção tá ruim, então. Aí meteram no cu da Paloma. Ela falando da prova que foi eliminada. E ficou pra ela dar a notícia que não ia ter ponto para as uvas. Concordo com o Zanon. Nossa, muitas concordâncias hoje, né? Loucura. Que o Edu, não, casos não sou eu, tá, gente? É o Edu, depressão. Depressão. Se acha mais do que ele é. Não acredito. Foi desproporcional o fecho. Na terceira temporada, todos foram para o flop. Por que não fez isso, então? Beijos e boa semana. Arrasou. Arrasou, Sofires. Lacre. E último comentário aqui. Fui ver as apresentações do Dance with the Stars, Wicked. E a do velho é imperdível. Ele andando e mexendo o braço. Apenas. Sim, parecia uma criança de 3 anos. Ai, que ótimo. E mais, vocês arrasaram em descrever um filme absolutamente ruim, igual aos Estranhos. Não preciso ver e me divertir. Horrores. É isso. Gente, lembrando, você pode deixar seu comentário no site... ou no Spotify, ou como várias pessoas fizeram, metade no site, metade no Spotify, né, mas o importante é comentar, porque o comentário é o nosso salário. Yes. Tá bom? Então vamos para merchans e despedidas, começando com ele, o nosso magnífico Márcio Zanon. Gente, nada de novidade ainda, voltei a trabalhar essa semana, então tá o caos, Mas aí uma hora vem aí minhas coisas. Não sei quando. Mas é isso. 3 beijos. Arrasou, arrasou. E você, Amanda Wisham? Eu tô aí nas mesmas redes sociais de sempre. E agora tem que incluir o TikTok também, como Mandy Aguiar 6356, porque não consegui recuperar só o meu Mandy Aguiar, que eu ódio. Mas um pouquinho menos ativa agora no Instagram, dando uma pausinha aí devido aos recentes acontecimentos no Rio de Janeiro. Tava enchendo meu saco já ficar só ouvindo sobre essas mesmas coisas. Até que esse lance aí da Ariana deu uma agitada diferente no meu Instagram hoje. Mas tô também no TikTok e eu acho que vem aí também no SED, não? Mas já veio um hoje. Verdade, veio um hoje e o próximo também estarei. Então, okay. Stay tuned e manda a casa. E aí, Leozio, você, merchando de Spidaidas. Menino, tivemos aí, né, 7219, Coque, Revelação e Saia. Um episódio muito revelador. E teremos uma segunda parte aí que vai ser de fissurar. E já temos outros sets gravados depois com o Edu Sasser, com o Cam de Ale Barbieri, com o Dori Dev, com o Mino Felipe, que finalmente apareceu para gravar. Então, altas emoções e tentações na sua timeline. E o livro já tá no ar, né? 9 Gritos também, nossa antologia de terror. Sim, sim. Tá na Amazon? Ai. Tá na Amazon? Yes! Ai, me manda link. Yes, aqui. Queen! Manda agora. Amo, amo, amo, amo, amo. E lembrando aí, né, de vez em quando eu lembro, né, se você quiser apadrinhar ainda esse programa com dinheiros, além de comentários, também é bem possível, tá? Você pode entrar lá no patreon.com/logado2g, lembrando, e aí você pode fazer lá seu depósito do valor que você achar legal pra gente, né, manter o servidor, manter as coisas funcionando, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Desculpa, Brasil. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?